Beleza, eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. Eu tô sozinho hoje aqui na abertura, mas o Rafael vai estar comigo ao longo do programa. Nesse programa que é o nosso especial de Dia dos Namorados. O engraçado é que a gente tinha pedido histórias picantes, porque no Dia dos Namorados a gente abre essa possibilidade, né, pra deixar todo mundo aí no pique pra essa grande noite. Não foi muito bem isso que a gente recebeu, mas a gente deu um jeito. Tem muita história legal no programa hoje. Tem um cara que conheceu uma menina pela internet em outra cidade, foi viajar pra conhecer ela e foi tudo surpreendente. Não vou dar spoiler aqui. Tem uma história de redescobrimento pessoal no Canadá, que é o país que mais ouve o GugaCast, eu acho. Tem uma história de relacionamento à distância. E tem também uma história de duas pessoas que não tinham nada a ver uma com a outra. Enfim, tá cheio de histórias legais. Tá um programa muito especial pro Dia dos Namorados. E falando em programas especiais, eu queria pedir aqui histórias pros nossos próximos programas especiais. A gente criou aqui na semana passada esse novo formato, a Vira Imita Arte, onde a gente tem um tema inspirado por um filme, ao invés de ter um tema específico. Então você pode mandar qualquer coisa que tenha a ver com o filme. E os filmes são Meu Primeiro Amor, que é a história de uma Macaulay Culkin e de uma menininha, e eles se conhecem, ficam amigos, e ela mora numa casa funerária. Se você tem qualquer história a respeito disso, sei lá, quem sabe você também morou numa casa funerária, manda pra gente. A Procura da Felicidade, com Will Smith, uma história real sobre um cara que, contra todas as chances, contra todas as expectativas, ele conseguiu se superar e conseguiu se manter próximo do filho dele, e conseguiu o emprego que ele queria quando ele estava à beira da falência completa. Eu adoro esse filme, eu acho que pode gerar histórias muito inspiradoras pra gente ler aqui também, muito divertidas. E Curtindo a Vida Doidado, que eu acho que tem chance de ser um programa muito legal, se você contar pra gente sobre o dia que você largou tudo e foi curtir, ou o dia mais divertido da sua vida, ou sei lá, ou só um dia que você foi num restaurante e num museu e numa parada na rua. Ah, a gente vai ter também, em agosto, o programa especial de Dia dos Pais, e você já pode mandar histórias pra eles também. Por que que eu tô falando de agosto aqui? Porque a partir de julho, e olha que eu tô comunicando isso desde agora, a partir de julho, o GugaCast vai entrar num pequeno período de férias. A gente vai publicar aí algumas coletâneas, algumas compilações especiais, mas conteúdo inédito mesmo só vai ter pra quem assina o grupo secreto do GugaCast. Lá no grupo secreto, a gente tem mini GugaCasts todos os dias. Então, se você não quer ficar sem o conteúdo, seu conteúdo preferido da semana, você pode ter ele todos os dias lá no grupo secreto. Tem várias maneiras de ouvir agora. Você pode ouvir lá pelo Facebook, como a gente sempre fez. Você pode ouvir pelo Olo. Tem muitas maneiras de você fazer isso. E o melhor, é praticamente de graça, sabe por quê? Porque o PicPay devolve até R$15 de cashback. Antes, o PicPay devolvia R$10, né? Aí, como o PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento, eles falaram, não, peraí que a gente vai resolver isso aqui. Não tem essa de quase de graça, sai quase de graça. Tem que sair de graça mesmo. Então, você faz a sua assinatura e o PicPay te devolve até R$15 de cashback. Ou seja, o primeiro mês é de graça. Você pode ir lá conhecer, ver os mais de 500 conteúdos que a gente já fez, os mais de 10 programas exclusivos que a gente já fez. Tem horas e horas de conteúdo lá pra você ouvir. Você pode ouvir tudo o que você puder. E aí, se você achar legal, você fica. Então, vai lá. gugacast.com/assine. Lá tem tudo explicadinho, todas as maneiras que você pode assinar, e aí você não fica sem GugaCast no mês de julho, quando a gente estiver de férias. Essa semana, lá no grupo secreto, a gente vai contar as nossas histórias de Dia dos Namorados, né? A gente já contou algumas, mas a gente vai contar algumas histórias de fracasso, óbvio que só tem história de fracasso. Então, como eu sempre falo, o programa que a gente tá fazendo aqui continua lá no grupo secreto, onde a gente interage, onde a gente conversa, o pessoal conta as histórias deles também. É muito legal lá, e seria muito legal se você viesse também. Rafael, já que a gente ficou sozinho nesse Dia dos Namorados, já que a gente não conseguiu ter encontros e a gente não conseguiu trazer ninguém pra dividir esse momento aqui com a gente... Sim. Então a gente vai ficar conversando sobre relacionamentos. Esse vai ser o nosso jogo de hoje. Demais. Um jogo que se chama Qual é o maior município do Paraná? Entre os astros do cruzeiro azul mais belo a fugir, Paraná serás museiro, avante para o porvir, o teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. Arapongas ou Piraquara? Arapongas. Acertou. Campo Mourão ou Pato Branco? Campo Mourão. Acertou. Ortigueira ou Santa Helena? Ortigueira. Não, errou, Santa Helena. Não, tô falando sério. A gente vai jogar o que você prefere versão relacionamentos, beleza? Beleza, mas eu tava gostando bastante do jogo. É, você tava indo bem, né, inclusive. É. O que você prefere? Yeah. O que você prefere versão relacionamentos? Eu vou começar aqui. Esse é um jogo que não tem vencedores, como você sabe. Eu acho que a gente nunca jogou eu e você, né? Sempre eu e o Caio. É, verdade. Então a gente vai ter essa chance aqui. O que você prefere em relacionamentos? Rafael, você prefere descobrir que sua parceira está esperando um filho que não é seu ou descobrir que sua parceira é casada e tem filhos? Cara, é difícil essa, né? Não parecia que podia ficar pior. É. Agora, se você descobre que o seu parceiro está esperando um filho de outra pessoa, o outro é só uma versão disso no futuro. É verdade, no fim você vai ter as duas coisas de qualquer jeito, né? É, então, enfim, tanto faz, né, nesse caso. Não, não, mas tem que escolher um. Ah, sim. Bom, acho que é pior descobrir que ele tá esperando a criança de outra pessoa. Por quê? Ah, porque é o choque do momento, né? Como diria aquele cara do... cacete, como que chama aquela série que as pessoas passam por situações constrangedoras na família? Orange is the New Black. Não. Black Mirror. Não, cara, de família. De família. Game of Thrones, isso acontece. É, acontece. Modern Family? Modern Family. Tem um episódio que uma ex-namorada dele o visita, e aí eles descobrem por fotos e conversando que ele começou a namorar a esposa dele quando ele ainda estava namorando a mulher, sabe? Só que isso aconteceu num passado muito distante. Aí elas começavam a brigar e ele falava assim, olha, vamos parar com isso. Eu sei que a dor é recente, mas essa ferida é muito antiga. Então eu acho que eu preferia a ferida antiga. Então você preferia que ela fosse casada e tivesse uma outra família que você nunca soube? Sim. Aí eu ia falar, caralho, que porra é essa? Mas não ia ser um problema de agora, entendeu? Ia ser, quando isso aconteceu? Eu acho que não, hein, cara? Porque é uma ferida que teria sido mantida aberta por vários anos. Não é uma ferida velha que cicatrizou. Ela ia ser velha e continuar sendo uma ferida. Ela ia ser uma ferida contínua. É. É assim, se o seu parceiro ou parceira decidiu ter um filho com outra pessoa, ou aconteceu esse teu filho, é porque as coisas já não estão indo bem. E dá pra você resolver as coisas daqui pra frente. Isso acontece, assim. É terrível, mas acontece. Agora, descobrir que seu parceiro ou parceira é casado e tem filhos, desde sempre... Tipo, cara, é sinal que você foi enganado a vida inteira. É verdade. Não dá pra se recuperar disso. É horrível mesmo. Mas como eu falei, os dois são a mesma coisa. É o que eu falei. Esse é um jogo sem vencedores. Sim. Vai lá, você. O que você prefere? Você prefere que seu parceiro te traia com pessoas diferentes toda semana ou que ele te traia só uma vez por mês, mas só com os ex-namorados? Caramba, que horrível, cara. Doeu, assim, só de pensar, né? Tipo, já deu... Nossa, que merda. É, que situação merda. E você tem que escolher uma, né? Você quer que sua vida seja uma merda de que forma? Peraí, como é que é? Repete aí pra mim. Você pode ser traído toda semana com pessoas diferentes. Toda semana. Ah. Ou você vai ser traído só uma vez por mês, mas só com ex-namorados. Cara, eu acho que se você tá sendo traído toda semana ou todo mês... É meio que a mesma coisa, vai. Eu acho também. Se fosse assim, toda semana ou uma vez por ano, talvez ainda tivesse, tá, num casamento de 40 anos, você vai ser traído 40 vezes ou 1.600 vezes. Eu não sei, eu acho que dá na mesma. Eu acho que eu prefiro toda semana com estranhos. Porque pelo menos ela tá tendo esse trabalho, sabe, de ter que fazer isso toda semana. Senão ela, na verdade, tem um relacionamento com um monte de gente, assim, é pior. O fato de ser toda semana ter que ser alguém novo é a prova de que, não, pelo menos é só sexo. Ah, entendi. Sei lá, cara. Como se isso fosse muito melhor, né? É, que horrível. Tá, mas eu escolho esse, e você? Cara, eu acho que... É, eu escolhi esse também, cara, porque ao longo do tempo dá na mesma. Não, mas se ao longo do tempo dá na mesma, você não escolheu esse, você escolheu qualquer um. Você tem que escolher um e tem que explicar por que ele é menos pior do que o outro. Senão você não perdeu pra valer esse jogo, entendeu? Esse jogo é feito pra você perder. Pra você perder. Eu acho que se você é traído de uma forma semanal com pessoas diferentes, o seu parceiro é uma pessoa doente que tem a necessidade de se encontrar com pessoas diferentes toda semana. É uma doença que ela tem e que é muito triste. Mas tudo bem. Agora, se é uma vez por mês com os ex, não tem tanto ex assim, sabe? Vão ser as mesmas pessoas sempre. Então, é só assim, ela tem outro relacionamento com outras pessoas. E eu acho que é pior. Entendi. Esse jogo é muito desconfortável. É. Porque esse é o tipo de coisa que a gente fala só no grupo secreto. E a gente tá falando aqui em público. Sim, porque normalmente a gente fala só pra mais de 1000 pessoas. Pois é, mas Dia dos Namorados é feito pra isso, cara. Pra ser desconfortável. Tá certo. Então vamos continuar. O que você prefere? Nunca ser traído, mas sofrer de um ciúme extremo diariamente? Ou ser traído regularmente, mas nunca saber ou suspeitar de nada? Cara, eu prefiro nunca ser traído e sofrer de ciúmes extremos diários. Sério? Sério. Sério, cara, a vida vai ser assim, como você falou. Esse é um jogo em que só há perdedores, né? Uhum. Você perde a cada resposta que você dá. Mas é melhor ter um relacionamento infernal e nunca ser traído do que simplesmente ser traído só porque você não sabe. É, os dois são muito ruins. Mas eu acho que isso é igual a pílula vermelha e a pílula azul. Eu prefiro a azul sempre. Eu prefiro não saber de nada. A ignorância é uma bênção, cara. Não, mas nesse outro você não tem o que saber, porque nada acontece. Tá bom, mas você vai estar o tempo todo desconfiado de que alguma coisa acontece. Você vai viver como se estivesse acontecendo. No outro vai estar acontecendo, mas você vai viver como se não tivesse. É, impressionante. Se você não sabe, cara, tudo bem. Que horror, cara, eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo que foi ideia minha. E que você não queria jogar e eu insisti. É, eu ainda fico com a primeira. Tá, vamos pra última pergunta, então. Que município é maior, Ivaiporã ou Bandeirantes? Cara, Bandeirantes, com certeza. Não, Ivaiporã. Nossa, que surpresa. Mandaguari ou Guaíra? Guaíra é maior. Não, Mandaguari. Que isso, cara? Tá tudo de cabeça pra baixo. Você veio aqui pra perder. Ah. Morretes ou Cianorte? Ah, Cianorte. Cianorte é muito maior. Rafael, vamos para essas histórias de Dia dos Namorados, de amor, romance e paixão e luxúria? Vamos, e luxúria. É, luxúria não vai ter, né? Não, a galera não tava muito de luxúria nesse Dia dos Namorados. A gente pediu histórias de luxúria, histórias picantes e não veio. Então a gente vai fazer assim, a gente vai criar o lado picante das histórias. Porque a gente prometeu, a gente tem que entregar, entendeu? É, isso aí, verdade. E você sabe que, em geral, essas coisas estão na cabeça dos outros. Ah, é. Sabe, igual o Joey fala, que tipo, você pode transformar qualquer coisa numa menção suja, tipo, salada de frango da vovó. Não é? É isso que a gente vai fazer. Lê a primeira aí, Rafael. A primeira história se chama O Retorno de Ben. Esse nome foi você que deu ou veio com esse nome? Fui eu que dei o nome. Ah, e eu deveria saber do que se trata? Você pode tentar adivinhar nos próximos. Tá. Nesse bom. Eu achei que você não ia pegar mesmo. Tá, beleza então. Fala galera do GugaCast, tudo bem? Quero começar mandando um abraço para Guga, Rafa, Caio e eventuais convidados, convidadas da semana. Meu nome é... Eu tenho 30 anos e sou da cidade de Porto Alegre. Peço que mudem os nomes durante a leitura para ficar mais divertido e preservar as personagens da história absurda. Então, por favor, um blip aí no nome deste rapaz. Parabéns por usar o gênero correto do artigo para personagens. Ah, é verdade. Nem a gente parabéns usa mesmo aqui. Sou ouvinte do programa desde o começo e nunca imaginei que fosse enviar um e-mail. Aliás, embora eu acompanhe alguns podcasts, essa é a primeira interação com um. Seja bem-vindo. Quando soube do episódio Dia dos Namorados, eu imediatamente tive certeza que deveria compartilhar a epopeia ridícula e potencialmente perigosa da minha primeira namorada. É a história mais marcante da minha vida e foi também a minha experiência mais perigosa. Me marcou para sempre, assim como essa pessoa em questão. A camiseta. A história começa com uma camiseta extravagante do Led Zeppelin, que eu ganhei no ano de 2005, quando eu tinha 15 anos de idade. Quando eu digo extravagante, não estou exagerando. Ela era feita de algum material muito brilhante, com cores berrantes e uma textura boa de passar os dedos, mas sem muito apuro estético. Eu tô imaginando uma camiseta horrorosa. Eu tô imaginando uma camiseta de lantejoulas. De lantejoulas, exatamente. Nada menos do que isso. A partir de agora, o nome do nosso narrador é Lantejoulas. Lantejoulas, no plural, né? E aí, Lantejoulas? Exatamente o que eu tinha imaginado. Num contexto mais informal, a gente pode chamar ele só de Joulas. Tá bom, continue aí a história do Lantejoulas. Essa análise eu faço hoje em dia. Na época, era minha camiseta preferida. Aliás, Led Zeppelin era minha banda preferida. eu era criança que passava as tardes trancada no quarto decorando todos os arranjos vocais do Robert Plant cantando Stairway to Heaven. Rafael, canta um trechinho de Stairway to Heaven aí pra gente. Não vou fazer isso. A camiseta do Led foi meu presente preferido de aniversário. Eu gostava tanto dela que, no lugar de começar a usar todos os dias, eu pensei em guardá-la apenas para situações importantes. Eu era uma criança, ou pré-adolescente, ou qualquer uma dessas espécies intermediárias, mas morria de medo de rasgar ou sujar as roupas. Eu era quieto, extremamente educado e muito cuidadoso com as minhas coisas. Diferente dos meus colegas, eu odiava engajar em brincadeiras que pudessem me deixar todo suado e completamente sujo. Eu era basicamente o oposto de qualquer comercial de sabão em pó. A primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto vestindo a camiseta para colocar no Orkut, a rede social da época. Qual camiseta? A camiseta de lantejoulas. Ah, ok. Hoje em dia, eu gosto de pensar no Orkut como a própria infância das redes sociais. É importante citar aqui que nessa época eu tinha uma amiga virtual. Que nome que a gente vai dar para ela? Eu acho que a gente pode usar de materiais brilhantes, como purpurina. Ok. É importante citar que nessa época eu tinha uma amiga virtual, a Purpurina. Eu não tinha perspectivas de conhecê-la, pois ela morava em São Paulo, e como adolescentes do começo dos anos 2000, parecia impossível explicar para a família o conceito de ir para outro estado conhecer uma pessoa que descobri na internet. Eu passei por isso. É, aí você mentiu, né? Essa foi a solução que você achou. Sim, exatamente. Eu menti não, eu inventei uma desculpa para fazer a viagem e... Já que eu estava lá, eu ia conhecer a minha amiga virtual. Então eu tô casado com ela até hoje, eu tava certo. É, tava totalmente certo. Como sempre. Essas palavras vão entrar no coração. E eu vou sofrer as consequências como um cão. Uhum. Era a época em que o Zeca Camargo falava semanalmente sobre os perigos da rede mundial de computadores no Fantástico. A Purpurina era minha melhor amiga. Tanto que depois de alguns meses, já nos chamávamos de Mana e Mano. Não. Vamos dizer aqui que eles se chamavam de Joulas... E Purpo. Não. Já nos chamavam de Lante e Joulas. Isso. Tanto que depois de alguns meses, já nos chamávamos de Lante e Joulas. Não entendo o que nos levou a isso. Ele sendo nunca Joulas, fui... né? Ok. Nunca fui do tipo de entrar em brincadeiras de família. Nesse caso, brincadeiras de material de decoração. Foi algo que ela começou e eu gostei dessa ideia de ter uma irmã virtual que me aconselhava todos os dias e ouvia todos os meus lamentos. É isso que adolescentes fazem. Escutam Stairway to Heaven e lamentam todos os dias. Não é mesmo? É mesmo. Eu tô sentindo o final Game of Thrones aí. É. Nessa época, os conselhos de Purpurina atendiam a um tópico muito recorrente, a nossa estagnação amorosa. Eu lembro de compartilhar com ela o meu maior sonho, conhecer uma guria incrível e fã do Led Zeppelin para ser minha namorada. A parte fã do Led parecia o fator mais importante. Isso me lembra aquela música que você falou com o Teddy no Letra e Música do Nenhum de Nós. É. A música do fã do Faith No More. Que é isso, né? É isso que você deseja numa garota, que ela seja fã de Faith No More. Isso. Porque o resto dá pra conseguir isso, e isso é raro. É. Enquanto eu escrevo esse e-mail, mais ridículo esse ponto parece. Purpurina apelidou essa criatura fictícia como a namorada dos sonhos. Ela sempre me apoiou, disse que acreditava em mim, que eu ia encontrar um dia essa pessoa, mas que eu não deveria ficar tão preso no ponto musical. A questão é que eu tinha uma visão muito estranha de mundo com os meus 15 anos. Quem não, né? Sim. Meu objetivo era encontrar a pessoa ideal, ficar com ela e nunca mais ficar com outra pessoa na minha vida. A primeira e a última. Outra coisa que eu não compreendo. Eu nunca fui religioso, minha família não é assim tão conservadora, e ninguém me pressionou a seguir esse modelo de vida. E não demorou para eu simplesmente abandonar essa ideia, diga-se de passagem. Mas naquele momento, esse era o objetivo. Por isso mesmo, ela precisava reunir todos os requisitos necessários para a compatibilidade de uma vida inteira. Afinal, era para ser um tiro certeiro. Essa também é uma boa receita pra você ficar sozinho, né? Pra sempre, é. É. O Orkut. Entre conversas nas madrugadas com a Purpurina pelo MSN, comecei a ser mais ativo no Orkut. Participava diariamente de discussões, principalmente na comunidade do Robert Plant. Tinha opiniões bem limítrofes sobre seus trabalhos solos, por sinal. Eu não sei o que são opiniões limítrofes. Nem eu. Ah, desculpa. Será que ele achava o trabalho solo do Robert Plant limitado? Ou as opiniões dele eram limitadas sobre o trabalho solo do Robert Plant? Numa dessas, uma pessoa me adicionou. Assim, do nada. O nome dela era... Glitter. Vai ficar muito confuso. Materiais brilhantes, essa é a regra. Ok. Lembro em detalhes da foto de perfil. Uma pose austera, um sorriso quase inexistente, mas presente. Que trazia a confiança da Mona Lisa para a era digital. Que belo comentário. O fundo rosa pálido da parede, que eu podia presumir pertencer ao seu quarto. Olhos e cabelos escuros, densos. Rosto de proporções perfeitas. Enfim, a guria mais bonita que eu já tinha visto. Seguindo a etiqueta da plataforma, Glitter enviou, junto da solicitação de amizade, um scrap dizendo... Ah, que saudade de scraps. É. Um scrap dizendo apenas: oi, te encontrei na comunidade do Robert Plant. Tu gosta de LED? De repente, ela deixou de ser apenas uma guria bonita para se tornar a pessoa perfeita. Bastava isso. Contei imediatamente para a Purpurina, que comemorou virtualmente comigo entre os então emoticons e eventuais winks. Era assim o nome? Eu não lembro de winks. No MSN, né? É. Era o quê? Uma piscadinha? Eram tipo uns emojis assim do MSN que eram animados e ele tipo dava uma crescida na sua tela, sabe? Ah, sei. Era um negócio horroroso. Ah, sim, que fala que eventualmente eles saltavam na sua tela e travavam o computador. Exato. É, eu fazia... Um dos meus trabalhos na agência que eu trabalhava era fazer os winks da Coca-Cola. Que legal. Troquei MSN com a Glitter e começamos a conversar. Falamos sobre nossa relação com Led Zeppelin, mas também nossa paixão por rock clássico no geral. Ela era muito inteligente, gostava não apenas de música, mas também de filosofia, era fã de literatura clássica, assim como eu. Eu quase passei a acreditar que eu tinha inventado a menina depois de tantos meses esperando por ela. Roqueiro nerd, né? É. Prefiro roqueiro nerd. Eu comecei a me apaixonar, não foi difícil de acontecer. Era ela, eu sabia que era ela. Apenas dois probleminhas estavam no nosso caminho. O fato dela morar em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, 50 quilômetros de distância, mais ou menos. Porra, 50 dá pra ir de bike. É, 50 é perto. E o surgimento de uma figura rival em algumas de nossas conversas. Alguém que ela chamava de um antigo amor, que ela foi obrigada a superar. Aparentemente, eles quase ficaram algumas vezes, mas o timing nunca deu certo. E existe também a possibilidade nessa história aqui, história clássica da internet de raiz, que a Glitter seja, na verdade, o Glitter. É, né? É isso aí. O nome dela é João Carlos, Roberto Planta. João Carlos Glitter, é o nome dela. Continue. O pior é que ele também era fã de Led Zeppelin. Tinha uma banda cover e o apelido de Led. Putz. Cara, esse é um rival de respeito, né? Ainda mais quando você se chama Lantejoulas. Sim. Doeu ter de chamar ele de LED. Agora, o legal é que LED também é uma coisa brilhante, né? Quando é uma luz. É, e também é um material venenoso. Sim. Não, aí é LEDs, não é? Não, é LED. LED. Eu lia LEDs, mas tudo bem. Doeu ter de chamar ele de LED durante as nossas conversas, fingindo que eu não estava magoado com a ideia de poder perdê-la para aquele projeto de poser. Mas logo a gente já não conseguia mais parar de conversar. Acordava falando com ela, passava o dia assim, dormia muito tarde por causa dela. Enfim, o tempo passou e começamos a desenvolver mutuamente sentimentos muito fortes. Começamos a nos falar por telefone. E aí, eu fiz uma voz sexy. E ela fez uma voz sexy. E começamos a falar palavras sujas. E ela começou a falar palavras que eu não conhecia. Ela falou que queria lansbrar. Queria sorver o gorgomilo. E eu fui ficando excitado. E fui achando aquilo maravilhoso. E a gente não parava. E eu a ouvia ofegante do outro lado. E eu queria ofegar mais forte. E com isso eu cuspia no telefone. Não, não, não aconteceu nada disso. Sorver o gorgomilo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Deve ter sido muito difícil ser sua namorada, Rafael. Deve ter sido difícil ser a namorada do Jolas. Do Jolas. É, pior. Bom, isso foi uma tentativa de deixar mais picante, mas vamos voltar aqui pro texto que o ouvinte realmente escreveu. Enfim, o tempo passou e começamos a desenvolver mutuamente sentimentos muito fortes. Lembro que ela foi a primeira a deixar isso mais explícito. Eu descobri que estava completamente apaixonado por ela quando fui com um amigo meu em um show duplo do Whitesnake e Judas Priest, que ocorreu em Porto Alegre naquele ano. Sexy, hein? Eu sentia que o Coverdale era o mais próximo do Robert Plant que eu chegaria na vida. Que lógica teve isso? Por incrível que pareça, teve lógica. Então, juntei meus R$70 para vê-lo tocar Is This Love, enquanto eu chorava sorrateiramente pensando nela. Ah, foi fofo, vai. Imagina essa cena, no show, assim, no gigantinho, ele lá chorando, com uma latinha de Skol na mão. Enxugando assim com as costas da mão, né? Sabia que se eu não fosse encontrá-la, corria o risco de perder definitivamente a minha chance para o Led, que não só morava muito mais perto e estudava na mesma escola, como também tocava em alguns recreios musicais. É, não tem como competir com isso. Só de pensar nesse momento dele cantando Going to California, olhando para ela cheio de insinuações, eu já senti ansiedade tomar conta do meu coração. Sabe o que pode ser mais cruel? E se ele, de fato, ao cantar essa música, estivesse usando uma camisa de lantejoulas? Sim. Isso ia ser cruel. Porque essa era a característica dele, né? É, ele se apropriou do LED e das lantejoulas. Pra chegar na cidade dela, que eu nunca tinha ido, eu precisava pegar um ônibus que me levaria até o aeroporto, no extremo oposto da minha casa. E de lá um trem que me levaria até o fim da linha, uma hora depois. Bom, uma hora é muito tranquilo, né? Minha mãe nunca ia permitir, então eu sabia que devia fazer tudo isso sem avisar ninguém. Aí babou, né? Juntei apenas o suficiente para dois ônibus e duas passagens de trem. Meu celular Nokia prata, vesti minha camiseta brilhante do Led Zeppelin e fui. De lantejoulas. De lantejoulas. O presságio. Primeiro, eu precisava de uma desculpa convincente para minha mãe. Disse que eu ia no shopping com os amigos. Isso foi suficiente. Minha mãe nunca foi do tipo super protetora. Pelo contrário, eu costumava ser aquela criança perdida nos lugares que os seguranças ajudam a encontrar a mãe, que normalmente demora para perceber que perdeu o filho. Cara, fiz muita amizade com seguranças de shopping e atendentes de loja desse jeito. Que vida. Ainda mais um filho que usa roupa de lantejoulas, né? Ela sabia que ia encontrar ele assim que precisasse, né? Era só procurar a lantejoula. Depois, é claro, eu falei pra Purpurina do meu plano. Ela achou incrível, o apoio era vitalício. No meio disso tudo, eu acabei nem comentando, mas ela começou a conversa com um ex-colega meu de escola, também pela internet. Eles estavam seguindo esse mesmo caminho de namoro virtual, e eu achava incrível. Pensava que no futuro, podíamos nos encontrar e virar uma versão brasileira de Friends, em apartamentos menores, infelizmente. Pô, no pensamento dele, os apartamentos eram menores. É, ele... Eu encontrei a Purpurina mais tarde, mas essa história é longa e cheia de conflitos. Fica pra outra hora. Nenhum amigo meu, além da Purp, sabia que eu ia pra outra cidade conhecer um crush virtual movido pelo amor juvenil. E é claro, o apreço pelo Led Zeppelin. Pensando agora, que ideia mais idiota. Se algo desse errado, ninguém saberia onde eu estava. E deu bem errado. Eu resolvi sair cedo, logo depois do almoço. Calculei que se eu saísse às 13 horas, chegaria lá mais ou menos umas 15 horas, ou mais, considerando todos os pontos do percurso e eventuais atrasos. Atraso era algo a ser considerado mesmo, pois esse era domingo de passe livre, o que significava metade da frota de ônibus e passagens gratuitas. Não era um dia muito seguro para se aventurar por aí com a mais chamativa das camisetas de banda. Antes disso, eu recebi uma mensagem da Purpurina de manhã cedo. Ela mudou completamente o tom. A mensagem começava com "não sai de casa". Assim, em tom urgente, como o alarme do celular na quinta tentativa de nos acordar para ir trabalhar depois de várias sonecas. Peraí, e a Purpurina morava em São Paulo, né? É. Sendo que o Lantejoulas mora em Porto Alegre. Isso. E ele tá indo encontrar a Glitter numa cidadezinha próxima de Porto Alegre. Isso. Quanto tempo ele falou? Quantos quilômetros ele falou que ficava? 50 quilômetros. Que municípios ficam a 50 quilômetros de Porto Alegre? Vacaria, Santa Maria, Pelotas. Sério, você já tinha lista aí? Não, eu falei qualquer município do Rio Grande do Sul. Peraí, deixa eu achar aqui. Devia ter uma música gaúcha toda vez que você fala esses municípios. Alto Feliz, 93 quilômetros. Alvorada, 22. Cachoeirinha, fica 19. Campo Bom, 51 quilômetros. Não, eu tenho certeza que é Arroio dos Ratos. Arroio dos Ratos é 60 quilômetros, mas pode ser. Ah, cara, é porque ele morava 10 quilômetros fora de Porto Alegre. E era Arroio dos Ratos. Ó, mas Charqueadas é 59, dois irmãos também. Estância Velha são exatos 50 quilômetros. É, dois irmãos pode ser, né? Glorinha, 54 quilômetros. É, porque tinha um lance de irmão aí no começo da história. É. Tem também Novo Hamburgo, 44 quilômetros. Portão, 48 quilômetros. Sapucaia do Sul, são 29. É, ele falou que ele morava do outro lado da cidade. A gente pode ficar com Arroio dos Ratos mesmo? Eu acho que é Glorinha, mas tudo bem. Tá bom. Já que a gente vai ficar com Arroio dos Ratos, a próxima personagem pode se chamar Glorinha? Pode, pode sim. Tá bom, então. Eu perguntei o que houve, e ela, ainda muito nervosa, dizia que tinha tido um pesadelo. Nele, enquanto eu voltava da minha jornada intermunicipal, acontecia algo de horrível. Ela não soube explicar o que, mas descrevia como a sensação de que algo horrível acontecia. No fim, ela disse que eu morria. Ela insistiu demais que eu não deveria ir. Eu achei estranho, climão afinal, mas ignorei. A verdade é que a Purpurina era uma pessoa um tanto... mística, vamos dizer. Mas não a mística viciada em astrologia, que fala em energia e veste calça saruel de três cores. Ela só tinha um jeito um tanto místico de ver a vida, acreditando em sinais, recados do universo e coisas como o poder do pensamento positivo. Era a versão mística light, tipo um coaching de misticismo. Por isso, ignorei o ponto levantado e encarei apenas como uma demonstração de afeto e preocupação da minha querida amiga Purpurina. Na ida, tudo certo. Fui, demorei quase 2 horas, cheguei, me perdi, passei o tempo inteiro suando e tremia feito bambu em vendaval quando a vi pela primeira vez. Ela era exatamente como a sua foto de perfil apresentava, apenas mais alta do que eu imaginava. Aliás, descobri depois que a gente tinha exatamente a mesma altura, 1,74. Ela parecia muito tímida, mas era do tipo que conseguia esconder a timidez muito melhor do que eu. Acho que o suor acaba delatando um pouco. Pô, que moleza, ele chegou e já encontrou ela, assim. É, isso foi surpreendente, eu né? Eu achei que ele ia pra cidade errada. É, eu achei que ia chegar lá e ia ser o João Paulo Glitter. É. E ele ia falar, surpresa! É, ia ser o Serguei. Passeamos a cidade inteira, parte dela escoltados por uma amiga dela. Se fosse uma palestra, essa amiga era o que chamamos de facilitadora. Ela iniciava os assuntos quando o silêncio tomava conta, construía ensejos com base em... Então você também gosta de... tarará? E sugeria lugares para passearmos mais à vontade. Peraí, rapidão. Essa amiga se chama Glorinha. É. Tá bom. A verdade é que, embora estivesse tudo na mesa, estávamos apaixonados, queríamos muito ficar um com o outro, sabíamos disso, algo parecia travar toda a situação. A Glorinha, né? É, a Glorinha. Eu esqueci de mencionar, mas já deve estar aparente. Mas esse seria o meu primeiro beijo. E o dela também. É, tava aparente. É. Caminhei a cidade inteira naquele dia pelo menos 6 vezes. Eu acho que era Arroio dos Ratos. Eu não conseguia agir, mas ao mesmo tempo não queria ir embora sem selar esse contrato amoroso com um beijo desconfortável, mas extremamente reconfortante, assim como todo primeiro beijo. Pensei que a minha camiseta me traria coragem, mas isso só funciona em desenhos animados. É. Que desenhos animados tem uma camiseta de lantejoulo? É... cara, que boa pergunta. Ursinhos Carinhosos deve ter uma. É... Meu Querido Pony deve ter uma. Jam com certeza tem. Jam certamente tinha. Em algum momento no Scooby-Doo deve ter tido. Sim. Nos Jetsons talvez tenha também. Eu não contava com toda a minha timidez. Por isso acabei ficando muito mais do que o previsto. Quando vi, o relógio denunciava que passava das 19 horas e nada. E foi assim o nosso primeiro encontro. Lembro de me despedir dela, pegando o ônibus que me levaria de volta à estação de trem, enquanto ela dizia apenas, tchau, pessoa. É igual o Caio. Não, se fosse o Caio ia ser tchau, personas. Ah, é verdade. Eu sabia que era a mania dela chamar todo mundo de pessoa. Ela não estava errada, afinal. Mas naquele momento, parecia a mais fria das palavras possíveis. Eu não queria ser só a pessoa. Eu queria ser a pessoa da vida dela. A palavra pessoa perdeu todo o sentido pra mim agora. Sabe quando você repete muito e o sentido some? Sei. Pra completar, chovia uma chuva bem fina que escondia minhas lágrimas enquanto... Não, brincadeira. Eu não era assim tão brega. Mas chovia sim. Você acabou de falar essa mesma coisa no Show White Snake. É que no show do Whitesnake ele chorou sem chuva, né? Ah, entendi. Mas chovia sim, o que me fez pensar na cena de Blade Runner. Peguei o trem e, novamente, desci na parada de ônibus próxima ao aeroporto. Próxima parada, o inferno. 8:30 da noite. Eu estava sozinho numa parada de ônibus, extremamente afastada, esperando um ônibus que eu nem sabia se viria. Nem sabia se existia, pra falar a verdade. Não era o mesmo que eu tinha usado pra chegar lá, ele não fazia o trajeto de volta. Mas segundo a Rede Mundial de Computadores, esse outro levava o passageiro do aeroporto até um shopping mais próximo da minha casa. De fato, ele fazia esse trajeto, eu só não tinha estudado bem por onde ele passava entre esses dois pontos. Passei a sempre fazer esse estudo a partir daí. Subi no ônibus, sentei e senti que a jornada já estava no fim. Frustrado, apenas queria chegar em casa logo para me retratar. Me sentia a mais derrotada das crianças de camiseta de banda no meio da noite. Não, peraí, eu me perdi. Ele não deu um beijo nela, foi isso? Ele não deu um beijo nela. Meu Deus do céu, cara, eu tava aqui tranquilo deixando essa história continuar, porque eu achei que tinha, que na hora que ela falou tchau pessoa, não sei o que, eles tinham se beijado. Ele, cara, que isso? Ele não beijou. Cara? Que isso? Ele ficou muito nervoso e ele não conseguiu tomar a iniciativa. Que ridículo, cara. Eu acho que o que atrapalhou foi a camiseta de lantejoula. Essa menina era australiana? Que ridículo, cara. Você devia ter mandado a história mentindo e só falado, aí eu beijei ela e acabou. Ficou tudo bem. E acabou a história, é. Meu Deus, cara, que triste. Imagina, agora eu entendi tudo. Não, porque todo tempo eu tava achando que ele tava chorando de saudade. Não, cara, ele tava chorando de remorso. Exato. De arrependimento. Isso. Eu posso continuar? Pode, né? Me sentia a mais derrotada das crianças de camiseta de banda no meio da noite. Eu vou ficar aqui revoltado em silêncio. Tá bom. Enquanto o ônibus tomava seu rumo, ensaiava o que eu iria dizer pra ela. Que eu realmente sentia algo muito forte por ela. Que eu queria ter tido coragem de beijá-la. Que eu precisava vê-la mais uma vez. São 50 quilômetros, moleque. Você voltar pra Arroio dos Ratos, porque você só não fez isso, tava lá. É. Agora que você foi embora, você pensa, ah, agora já sei o que eu vou dizer pra ela. Você devia ter pensado nisso antes. É, mas acho que a Glorinha atrapalhou, né? Sobremaneira. Ah, cara, a Glorinha tava ajudando. Assim, eu entendo o fato de ele não ter feito... Eu entendo a história toda, mas no final ele tinha que ter... Eu queria que ele estivesse voltando, se arrependendo de... Putz, eu nunca mais vou ver, eu passei o dia inteiro com ela e só beijei no final. Isso seria ok. Desculpa, eu vou continuar me revoltando em silêncio. Vai lá. Tudo bem. Repensei. Queria apenas desistir. Ah, não, cara. Não tinha como contornar essa situação. Eu fui até lá, fiz a menina cruzar a cidade inteira e não fiz um nada. Mas, ao mesmo tempo, ela era a namorada dos sonhos. Como eu pude deixar essa oportunidade escapar? Ela não era a namorada dos sonhos. Sabe de quem ela é a namorada? Do LED. Sabe por quê? Porque ele merece. Que ele tem camisetas melhores que a sua. Não, ele tem camisetas piores que as suas, mas mesmo assim. Como que eu pude deixar essa oportunidade escapar, assim, dando carta branca pra Glitter procurar consolos no braço do LED? Você mandou ela pros... O LED tem que te ligar e agradecer. Estava tão imerso nesses pensamentos que nem notei o caminho do ônibus. Quando vi, já era noite mesmo. O ônibus entrou em uma viela muito erma. Começou a cruzar uma favela. Era tenso de verdade. Um ambiente muito hostil. Olhei para trás, vi um homem muito sério, forte e carrancudo. E perguntei onde estávamos. Ele disse, Vila Dick. Ele olhou pra trás e disse, Zé Ramalho, onde estamos? Vila Dick. Gelei imediatamente. Hoje, ela não existe mais e os moradores de lá foram transferidos para outra região mais afastada. Na época, porém, era de conhecimento público que a Vila Dick era uma das favelas mais perigosas da cidade. E lá estava eu, cruzando a Vila Dick no meio da noite, num domingo de passe livre, voltando da pequena derrota do meu dia, pequena derrota nada, né? Da grande derrota, sem que ninguém soubesse onde eu estava, além da minha amiga virtual de São Paulo. Ótimo! Foi aí que eu entendi todos os motivos dos pais que proibem os filhos de usar a internet. E usando uma camiseta de lantejoulas. É. Em dado momento, um grito ecoou pelo corredor do ônibus. Abaixa! Então, o contínuo som de tiros cruzando, acertando o ônibus, talvez, ou alguma coisa que produzia um som estridente de lata. Caralho! Como no ato mais rotineiro da vida, todos abaixaram sem qualquer sinal de preocupação. Parecia que todos estavam simplesmente abaixando para amarrar os sapatos de forma coreografada, presos nesse apático e melancólico musical. Fiz o mesmo. Outro grito, novos tiros. Todos abaixaram. Assim, abaixar é bom, mas não resolve todas as coisas, né? Porque, tipo, a bala não cruza só vidros. É, caraca. Pensei que esse seria o pior dos meus problemas e já estava pronto para me recuperar quando um grupo de meninos mais velhos adentrou o ônibus. Eles eram meu exato oposto. Tinham a malícia no olhar. Eram altos. Em sua maioria, estavam sujos e pareciam não se preocupar, e alguns não usavam camisetas. Muito diferente da minha chamativa apresentação visual. Eram claramente meninos da região, acostumados a uma vida dura que os marginalizava diariamente. Um deles sentou do meu lado. Logo, vi que todos eles estavam aglomerados no corredor, muito próximos de mim, cuidando todos os meus movimentos. Eles não se preocupavam que eu notasse essas encaradas. Um deles, de forma sutil, às vezes apalpava a lateral do meu bolso, como quem queria sentir se existia algo ali dentro. Senti que o pior viria a acontecer. Presumi suas idades. O mais novo devia ter 15, assim como eu, mas os outros certamente eram adultos, ou quase isso. Eram 4 ou 5 no total. Talvez mais. Talvez uma legião. Vai saber. Queria sair dali o quanto antes. Ainda no meio do breu e no coração da Vila Dique, levantei. Feito gatilho, esse ato agitou todos aqueles moleques que começaram então a me empurrar contra a parede do ônibus, vasculhar os meus bolsos, arrancar os meus sapatos, tirando de mim também minha última nota de 10 reais. Entrei em pânico, mas não conseguia falar nada além do mantra tá bom, já deu, já deu. No fim, um dos moleques olhou pra mim e disse a camiseta. Aquilo me atingiu em cheio. Eu retruquei. Vocês já levaram tudo. Deixa a camiseta, é a minha camiseta preferida. Percebi que o ato do moleque em querer surrupiar a minha camiseta atrasou todo o grupo, que queria agora descer o quanto antes. Ele insistiu, agora puxando a camiseta na sua direção, gritando: passa a camiseta, senão eu vou te matar, tá entendendo? Cara, eu não faço ideia do que o motivara. Parabéns pelo uso do pretérito perfeito nessa situação. Não faço ideia do que o motivara a querer justo aquela camiseta. Talvez a ideia de que poderia tirar algum valor alto de um menino como eu. De lantejoulas, afinal, né? Reuni toda a coragem e frustração de um dia inteiro de derrotas e falei bem alto: a camiseta não. No fim, a camiseta deu coragem pra ele, né? Pra isso. É, verdade. Como esperado. Não deu coragem pro beijo, né? Mas pra isso deu. É. Ou seja, ele amava mais a camiseta do que a glitter. Porque a camiseta era de lantejoulas. Sim, era isso que faltava na glitter. É, a glitter era só um brilho efêmero, né? Muito em pó. A partir daqui, tudo aconteceu muito rápido. Um movimento brusco, gritos e empurrões. O moleque que pedia minha camiseta saiu correndo em desespero. Eu não entendia. Virei, procurando o ponto de conflito desconhecido. Fui rápido o suficiente para ver a cena. O rapaz carrancudo havia sacado uma faca e atingido um deles em cheio. O ônibus parou, o grupo desceu. Apenas o moleque que me ameaçara permaneceu no ônibus, pois assim como ele agilizou a parada improvisada, acho que o motorista não queria ficar muito tempo ali, não. O rapaz carrancudo, com toda a calma do mundo, se aproximou do moleque, começou a falar meia dúzia de nomes, dos quais eu só lembro de ouvir Sereno, pois achei um bom nome de personagem naquele contexto, e completou com: avisa eles que amanhã eu volto pra buscar o resto. Buscar o resto. Tá mais pra levar pro inferno. Caramba. O moleque se aterrorizou. Até soltou uns: buscar nada, tu acha o quê? E coisas do tipo. Mas dava pra perceber que ele não queria argumentar com o arauto do cramunhão que tinha uma faca que agora pingava sangue. É. E que a gente vai chamar de Sereno a partir de agora. Sereno, é. É como o Seinfeld um dia disse: pessoas armadas não entendem, é por isso que elas carregam armas. Muitos desentendimentos. O último moleque desceu e me vi sem tênis, sem dinheiro, sem meu Nokia prata, sem que ninguém soubesse que eu estava ali, indo em direção ao shopping que, embora não fosse tão longe, ainda era mais um ônibus de distância da minha casa. E claro, no meio da noite, no meio da Vila Dique. Bela situação. Uma vez no inferno, abraço o capeta. Não pensei duas vezes. Sentei ao lado do rapaz da facada, o Sereno, e o agradeci. No meio da confusão mental, ainda perguntei, por algum motivo, se ele já tinha feito algo assim antes. É, que boa ideia. É. E aí, Sereno, quem mais você matou no ônibus? Não é bem o tipo de pergunta que se faz a alguém que acabou de esfaquear e potencialmente matar um desconhecido. Ele disse que não, mas tirou seu celular do bolso pra me mostrar. Era muito melhor que o meu. Tinha tela que girava pro lado, sabe? Tecnológico. Ele mostrou seu celular pra completar com a frase: tu acha que eu vou deixar alguém roubar isso aqui? Conversamos mais. Descobri seu nome. Achei esse link bíblico, no mínimo, irônico. Bom, a gente vai continuar chamando ele de Sereno. Descobri que ele morava ali mesmo na Vila Dique e estava voltando do treino de jiu-jitsu. Ao perceber que estava chegando em casa, ele olhou para mim com aquela expressão de pedra e poucos ou nenhum amigo e perguntou se eu queria descer na casa dele pra ligar pra minha família. Pô, como assim nenhum amigo? O cara foi o maior amigo. É, super amigo. Parecia arriscado, afinal. Era o convite de um assassino. Mas, por outro lado, parecia a minha única salvação. Aceitei. Descemos no meio da favela completamente escura. Assim que vi o ônibus indo embora, percebi que éramos seguidos por três figuras estranhas. Caraca, bicho, não acaba nunca. Uma delas vestia um capuz e andava na frente, saindo da sombra sem dizer nada. Parece a história da carniça. É. Pensei que ali seria meu fim. Como um bom sidekick, eu cutuquei o sereno e disse algo como: acho que temos companhia. Foi exatamente o que eu disse, sim. Eu não sei até hoje o que me fez falar essa frase claramente dublada pela equipe de dubladores dos filmes de gangster da Tela Quente. Mas foi isso que eu consegui falar na hora. Sereno, como de costume, não expressou nenhuma emoção. Apenas virou, olhou e começou a cumprimentar cada um deles. Eram aliados, ufa! Eu não tinha mais o que perder a não ser a dignidade, já muito ferida. Sereno relatou o ocorrido e eles me consolaram. Construímos um breve e improvisado grupo de apoio no meio da Vila Dick. Me falaram que não era pra eu me preocupar, pois era assim mesmo. Que as coisas vão e a vida segue. Sabe os conselhos dos demais discípulos de Sereno. Fui até a casa dele. Fiquei ali conversando com a irmã mais nova, que devia ter uns 13, 14 anos e estudava para uma prova. Ele morava com a irmã em uma casa minúscula, típica da região em questão. Lembro que o Sereno pediu o telefone da minha mãe e ligou por mim. O erro que ele cometeu foi se apresentar dizendo: Dona Maria, aqui é o Sereno e estou com o seu filho. Que bela frase para dizer a uma mãe preocupada: eu estou com o seu filho. Eu só imagino o que ela deve ter pensado e falado, pois apenas ouvi o Sereno completando: não, dona, eu quis dizer que ele está aqui comigo. Ele teve um problema no caminho. Quer saber se tu pode vir buscar. Eu só imaginava a bronca que eu iria levar quando chegasse em casa. Em dado momento, Sereno apenas disse: já volto, preciso resolver um problema. E saiu a pé no meio da noite. Imaginei que tipo de problema um cara desses tinha que resolver ali, perto das 11 da noite já. Imaginei o Sereno voltando com seu moletom cinza com uma mancha distinta de sangue. Uma mancha nova, pois certamente havia alguma antiga. Talvez fosse o fim de algum daqueles que ele prometeu de morte. Talvez fosse a última noite de Sereno. A questão é que ele voltou 20 minutos depois e sem mancha de sangue aparente. Minha mãe veio logo depois. Pois é, eu fiz ela entrar em uma das regiões mais perigosas da cidade, no meio da noite de domingo, só pra me resgatar daquela epopeia ridícula. É uma epopeia mesmo. E ridícula. Sim. Sereno me disse que achava que ela não tinha visto ele. Então ele ia abanar ainda mais enquanto o carro passava. Depois ela me contou que passou tantas vezes por achar o sujeito muito com cara de bandido. Olha aí, o profiling. O cara salvou o filho dela. É, salvou a vida do filho. No fim, ela desceu do carro e abraçou o Sereno como nunca havia abraçado um desconhecido. As primeiras palavras dela foram: tu é um anjo. Antes de ir embora, Sereno me passou seu MSN. Eu até adicionei o cara. Ele era adepto ao jeito mais estilizado possível de escrever Sereno. Sabe como é, com caracteres especiais. Adicionei, mas dei bloco logo depois. Eu sei que ele salvou minha vida. Mas eu não sei se aos 15 anos de idade eu realmente queria um assassino em potencial na minha lista de contatos. Voltei para casa ouvindo uma lista completa das coisas que poderiam ter acontecido comigo, listadas pela minha irritada, preocupada, aliviada mãe, no meio desse furacão de sentimentos. Cheguei em casa com quase nada daquilo que levei comigo, mas algo restou no meio disso: a camiseta do Led Zeppelin. No fim, ela realmente me trouxe a coragem que eu precisava no momento mais crítico. Graças a ela, confrontei o bandidinho, causei um alvoroço, mas não voltei seminu pra casa. É, não sei se foi a melhor atitude, né? É. Podia ter dado errado. É. O que você tinha mesmo que ter confrontado, você não confrontou. Eletrizado e contaminado por todas essas sensações, já nem computava as derrotas do meu dia. Sobreviver foi a grande vitória ali. É, de fato. Purpurina, imediatamente, sem que eu falasse nada, me perguntou: o que aconteceu? E até hoje estranho demais o seu pressentimento. Contei pra Glitter toda a minha jornada, e ainda movido pelo impulso súbito de coragem, disse que eu não tinha tido a coragem de ficar com ela no momento em que tinha essa chance, mas que nunca mais iria perder essa oportunidade. Também foi a primeira vez que dizia que amava ela, com toda a certeza juvenil que essa frase comporta naquele momento. Ela gostou de ler isso, e falou que sentiu mesmo, que chegou a pensar em desistir por acreditar que eu não queria nada com ela, mas disse, inclusive, que achou um sinal positivo a camiseta do Led Zeppelin. já não aguentava mais sinais em minha vida, mas esse era bom. Combinamos outro dia, mais cedo, e nunca mais em um domingo de passe livre. No próximo encontro, nos beijamos e foi maravilhoso. Aí, finalmente. Aê, precisou de tudo isso. É, precisou de quase morrer pra tomar uma atitude. Mas é, as coisas são assim mesmo. É. Ah, e era o primeiro beijo dele, né? Ele tava realmente com dificuldades. Não é fácil. Foi memorável. Acho que a sensação depois do primeiro beijo com a pessoa que você está apaixonado é uma das melhores experiências da vida. Ela foi minha primeira namorada. Semanalmente ia encontrá-la na cidade. Conhecia a família, dormia lá algumas vezes, em quartos separados, como manda a etiqueta adolescente. Ela conheceu minha família também. Namoramos por 3 anos e meio, até ela se mudar para a Alemanha, partindo definitivamente meu coração. A questão é que eu tenho esse sentimento guardado até hoje. Olha aí. Tivemos uma relação muito bonita, que apenas se desgastou naquele período conturbado pré-viagem, que anunciaria o fim do relacionamento. Ela foi, por muito tempo, a namorada dos sonhos. Outra coisa que guardei foi a camiseta do Led Zeppelin e meu carinho especial pela banda, mesmo que hoje eu não escute muito. Ele continua fã de lantejoulas. Uhum. Uma última coisa estimulou demais a criação desse meio. Glitter desapareceu no mundo real e virtual. Nunca encontrei um perfil seu no Facebook ou qualquer outra rede social. Ela nunca foi adepta. Entrava no Orkut apenas pelas comunidades de rock clássico. Passei anos procurando ela, tentando qualquer contato. Há 2 anos eu recebi uma mensagem no meu Facebook de um perfil estranho, que não tinha nome de gente. Era algo em outra língua com apenas uma imagem de uns pássaros. Eu demorei 3 meses para ler a mensagem, pois o Facebook na época a arquivou. É, era ela, usando um perfil falso, talvez criado para atender ao simples motivo de mandar aquela mensagem. A mensagem foi enviada no dia 1º de janeiro, exatamente alguns minutos depois da meia-noite. Ela não dizia muito. Não tinha notícias dela há pelo menos 6 anos, nada. A mensagem apenas falava que era ela, e que ela queria muito me contar umas coisas. Disse que eu ia amar saber o que ela achava que era um sinal. Respondi, mas era tarde demais. Ela nunca mais respondeu. Ela nunca mais usou o perfil. Problemas de timing, pelo visto. É, o timing certo era bêbado no Réveillon. É. Escrever esse e-mail é também o meu jeito de lançar essa mensagem para o mundo. É tanta coisa com sinais na minha vida que resolvi lançar aqui o meu. Não sou nada místico e nem acredito nisso, mas queria lançar essa ao universo de qualquer forma. Essa é uma história que eu contei para poucas pessoas. Não é só a história do meu primeiro amor, da minha primeira namorada. Acho que essa experiência moldou várias coisas na minha vida. Espero que gostem, gosto demais do podcast e seria uma honra poder participar dele de alguma forma. Outro grande abraço. Caramba, cara. Lantejoulas. Aí, lantejoulas. Lantejoulas e os sinais do universo. Então, a gente vai... O que me impressionou aqui é que a purpurina sumiu completamente da história. É mesmo. Eu achei que ia ter um momento que ia se virar... Que, na verdade, era ela. Sempre tinha sido ela, entendeu? Algo assim. E não, cara. Foi isso mesmo. É, a primeira vez que eu vi essa história, eu achei que a purpurina tinha inventado o perfil da Glitter pra ele achar que tinha encontrado a pessoa ideal. Depois, quando a purpurina fala pra ele não ir, eu achei que a purpurina tava apaixonada por ele e não queria perdê-lo no final. É. E no fim, não. Eles eram só Lanta e Joula mesmo. Eu achei que em algum momento ele ia voltar pra ela e tal, porque afinal ela era a menina que gostava do Led Zeppelin. Aliás, sabe quem também gostava do Led Zeppelin? O Led. Então é o seguinte, se você se identificou com essa história e se você é a Glitter, a Purpurina, o Led ou o Sereno, manda um e-mail pra gente que a gente te põe em contato aqui com o Lantejoulas. Ou a Glorinha também. Ou a Glorinha, pra vocês voltarem a ser amigos. E se você é de Arroio dos Ratos, um abraço pra Arroio dos Ratos. Ou pra Glorinha. Segunda história, o Dossiê Pelicano, são filmes da Julia Roberts? Exato, muito bem. Eu não sabia que tinha um filme da Julia Roberts chamado O Retorno de Ben. Eu só falei isso porque eu imaginei que você devia estar procurando algo que tivesse ligação com Dia dos Namorados. Exato. Parabéns, Gustavo, pelo raciocínio. Eu conheço você muito bem, cara. É verdade. Olá, Guga, Rafael, Mafra, cadê o Caio? Caio, dá um oi aí pra galera, pra mostrar que você tá vivo, que você não está com o Sereno, ou está, sei lá. Ou o Sereno te protege. Eu ia pegar uma participação anterior minha só pra ficar mais esquisito, pras pessoas acharem que vocês me mataram e substituíram por outro editor e não queriam contar pra ninguém. Mas faz tanto tempo que eu não participo que procurar essa outra abertura ia me dar mais trabalho do que gravar, então eu tô gravando. Essa é uma história sobre um momento de criatividade amorosa no Canadá. Olha aí, o nosso país, irmão. É. Talvez você sabe que o GugaCast é o maior podcast do Canadá, né? Sim. Quando... Nesse momento em que as pessoas estão ouvindo esse programa, a internet do Canadá tá ficando mais lenta. Tá zoada, é. A gente devia lançar um episódio canadense. Sim. Vai se chamar Aí Canadou e Outras Histórias Canadenses. Não, não, acho que a gente podia lançar um GugaCast Canada Edition, sabe? Igual tem o Canadian Idol. Sei. Tem um Canadian Idol? Tem sim. Que demais. Bem, meu nome vou preferir mudar. Vou me autoproclamar Bill, apelido anglo-saxão. Ok, Bill. Prefácio. O ano é 2007, do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ano do auge dos torrents. Cara, eu era muito bom de torrent. E nesse turbilhão de filmes assistidos na tela de um computador, eu baixei um filme que ainda não tinha legendas nos sites especializados. Deixa eu te contar como eu era bom de torrent. Eu tinha um negócio todo automatizado que ele encontrava quando saía um novo episódio de uma série, baixava automático, baixava a legenda automático, mudava o arquivo e entrava no meu organizador de media player, tudo automático. E aí quando eu chegava em casa, caramba, eu só assistia. É, ele era o seu Netflix mesmo. É, ele era o meu Netflix. Na verdade, era um monte de softwares que existiam separados. Eu meio que coordenei todos pra eles funcionarem em uníssono. E era incrível, cara. Quando eu chegava em casa, tava tudo funcionando já. Tava tudo baixado, eu não tinha que fazer nada. Muito bem. Era muito legal. Voltando aqui na história do Bill. O filme era Into the Wild. E ele ainda não havia passado nos cinemas brasileiros. Então não havia um nome em português. Hoje o nome do filme na versão brasileira é Na Natureza Selvagem. Você já viu, Rafael? Não, nunca vi. Pô, assiste aí, é bem legal. O plot me chamou muita atenção, então resolvi assisti-lo. Posso dizer com tranquilidade que nesse dia o universo estava alinhado e a minha imersão nesse filme me deixou à deriva por dias. Quando, enfim, digeri tudo o que estava transitando em minha mente, só veio uma coisa em minha mente. Preciso embarcar em uma jornada épica. Depois, ainda, comprei e li o livro, o que serviu de base para o filme. Acho que eu preciso explicar sobre o que é um filme. É um menino que ele resolve que ele vai viver no meio da natureza sozinho, sem nada. Ele simplesmente vai, ele sai andando e vai pro meio do nada e ele resolve que ele vai se virar ali. Que ele tem que ser tipo isso, um animal natural, entendeu? Certo. O filme é sobre isso e dá bem essa cara mesmo, assim. Você meio que entra na jornada dele. É legal, é um bom filme. A trilha sonora é toda feita pelo Ed Vedder. Que legal. Deve ser comentado que eu sou apenas um rapaz latino-americano. Formei na escola, entrei para a faculdade, arrumei um bom emprego e estava pronto para realizar todo o pacote de intenções do proletário judaico-cristão ocidental. Como, por exemplo, casar, ter filhos, aposentar e esperar com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar, sem nenhum desvio. É, a boca escancarada, cheia de dentes, é uma alusão à música de Raul Seixas, o Raulzito. Sim. Felizmente, esse filme me deu o empurrão necessário para realizar essa jornada. Hoje, eu não sei o que mais influenciou nessa decisão. Se era o filme, ou o fato de ter terminado um relacionamento, ou não ter passado no mestrado por causa da prova de inglês. Gosto de pensar que foi o filme, porque a trilha sonora é melhor do que os outros dois motivos. A escolha. A jornada já estava certa. Agora era escolher para onde ir ou por onde passar. Nessa época, um amigo estava morando em Toronto. Ah, cara, você vai para Toronto? Sério mesmo? O cara foi pro deserto, vai pro Jalapão. Aí sim você ia estar sendo igual a ele. É. E ele me convenceu que o melhor lugar pra viver essa jornada era no Canadá. Lógico, porque sim. Se um urso te encontrar, ele vai ser educado e te oferecer donuts. É, o melhor lugar para viver essa jornada era um spa. Então, separei algum dinheiro. Alguns meses de preparo e trâmites legais, em setembro de 2008, eu estava nas asas do pássaro de aço, rumo ao desconhecido e com poucas expectativas na mochila. Peraí, não é um pássaro de aço, é um pombão. O pombão, é. Apenas com uma frase específica do filme na mente. Essa é a frase dele, abre aspas. Caio, põe minha voz em itálico. E também sei o quanto é importante na vida não necessariamente ser forte, mas se sentir forte, se avaliar uma vez na vida, se encontrar pelo menos uma vez na mais antiga condição humana, encarando a cegueira, ficando surdo com nada para te ajudar, além de suas mãos e sua própria cabeça. Fecha aspas. E aí ele foi pro Canadá. É, ele foi pra Toronto, pra uma cidade grande. A chegada foi conturbada, vou pular esses detalhes. Mas tudo que esse meu amigo tinha prometido foi por água abaixo. E pra mim estava ótimo, eu estava em um universo paralelo. Mas os problemas continuaram ao ponto dele brigar comigo e nos afastarmos. Caramba, do nada. Que acelerada no tempo, né? É. Tipo, cortou um pedaço, ó, tudo deu errado, a gente vai direto pra próxima parte. Isso que ele passou 12 parágrafos explicando por que ele resolveu ver o filme. tudo isso no espaço de tempo de um mês, mas pra mim foi muito bom, estávamos em momentos muito distintos da vida. Can I introduce myself? Depois de um mês em Toronto, resolvi sair para a night. Então, em um sábado qualquer, fui para uma boate. Lá, avistei uma garota que me chamou a atenção. Não perdi tempo e falei com ela. Can I introduce myself? Conheci a Melanie, uma canadense raiz do interior, que provavelmente é ouvinte do GugaCast, porque lá no Canadá a gente faz muito sucesso. Isso. E depois de três músicas dançando juntos, ela me perguntou na lata, in your place or in my place? Caramba, hein? Caraca. Isso aqui é viver na natureza selvagem. Cara, se tudo tá errado na sua vida, só vai pro Canadá. Isso. Ao invés de ir pra natureza selvagem, ele foi pro modo tutorial selvagem. A terra parou de rodar, as asas do beija-flor estavam imóveis, a música e o meu coração pararam. Me vieram milhões de histórias de uma galera acordando em uma banheira com gelo e sem os rins. Titubeei, gaguejei, suei frio, pernas estavam bambas. Mas uma voz, lá no fundo da minha cabeça, começou a reverberar e ficar mais alta. Essa era a voz do meu pai, que me disse na minha despedida, a melhor forma de aprender inglês é namorar uma canadense. Essa história não tem nada a ver com o começo dela. Era pro cara ir pro deserto viver sozinho. Ele foi pra Toronto pegar mulher. Eu vou fazer exatamente o que esse cara tá fazendo. Eu vou pra Toronto pegar mulher. Ele vê filmes de uma maneira muito específica, né? Quero saber o que é que ele fez depois de ver Curtindo a Vida Doidado. Esse cara não pode assistir O Lobo de Wall Street. Isso. Se ele assistir, aí sim as asas do beija-flor vão parar, né? Me senti o Luke Skywalker no Uma Nova Esperança. E ao invés de lançar os mísseis na Estrela da Morte, eu respondi, in your place. Ir pra casa onde eu estava hospedado não era uma opção. Eu morava em um dos quartos de uma pensão. Cara, será que era a pensão dos paquistaneses? Que a gente falou no... Será? É que só tem uma, né? No quarto não tinha cama, o meu colchão eu tinha pegado na rua e estava no chão. Banheiro era compartilhado com mais 5 pessoas. Pra chegar no meu quarto eram 3 lances de escada. E a turma que morava lá, ele não explica. Depois do In Your Place, ela se despediu das amigas, pegamos um táxi e fomos pra casa da Melanie. Já na casa dela, ela me fala pra ficar à vontade, porque ela iria tomar banho. Peguei uma garrafa de Absolute. Cara, essa história tá ficando picante aqui, hein? Sim. Caio, pode ligar a música de filme pornô aí. Peguei uma garrafa de Absolute e fiquei bebendo e olhando todos os detalhes da casa. Como, por exemplo, fotos na geladeira, a pia lotada, anotações, móveis. Tudo extremamente sexy. Tudo implorando por sexo. Eu praticamente passei um scanner no apartamento da Melanie. Um scanner do sexo. Nessa hora, a voz do meu pai... estava ensurdecedora com um saxofone do Kennedy na minha mente. Namorar uma canadense, canadense, ense. Ela saiu do banho com uma toalha marrom cobrindo seu corpo, porque marrom é a cor do sexo. Isso. Seu corpo esguio e molhado. Corta a cena. Um trem que viaja com velocidade constante de 500 km por hora saindo do ponto A para o ponto B, e o meu coração com velocidade acelerada de 400 km por hora ao quadrado na direção contrária, quantas paredes de drywall são necessárias para fazer uma canoa? Bem, ela sentou do meu lado... Eu não entendi isso aqui, ele teve um derrame, foi isso? É, acho que ele ficou com o coração acelerado. Bem, ela sentou do meu lado no sofá da sala e começamos a conversar, ou pelo menos tentar. Meu inglês era muito ruim. Conversamos por uns 30 minutos ou 3 dias, não lembro. Namorar uma canadense. Uma canadense. Canadense. Ense. Fiz o meu marketing pessoal, falei tudo o que podia pra poder prolongar aquela noite. Mas, quando a última gota de água secou no corpo da Melanie, ela me puxou para o quarto, censurado. Ele não vai contar o que rolou? Eles transaram, é isso? É, é isso. Ok. A gente podia descrever a transa aqui, né? Vamos fazer isso? Vamos. Entramos no quarto, eu e a Melanie, e ela me ofereceu donuts. E perguntou se podia passar maple no meu corpo. E eu falei que sim, desde que ela estivesse vestida de urso. E ela falou, claro, e vestiu a sua fantasia de urso, que todos os canadenses têm no armário. Então ela começou a jogar maple no meu corpo, pedindo por favor e dizendo obrigado. E às 3 da manhã ela me acorda e diz: você tem que ir embora, amanhã eu trabalho e você não pode ficar aqui. Aceitei e fui embora, pois não queria parecer chato ou ser inconveniente. Fui pra casa a pé. Noite fria de outono e milhões de coisas na cabeça. 1. Ela é muito linda. 2. A janela do quarto dela dá pra ver a CN Tower. CN Tower é uma torre que tem em Toronto. 3. Que noite. 4. Puta que pariu, não peguei o celular dela. Porra, Bill. Nota importantíssima. Não trocamos telefone e ela não disse nada que desse sinal de um próximo encontro, porque não parecia que ela tava muito afim, né? É. Fui pra casa com uma missão. Namorar uma canadense. Uma canadense. Canadense. Ence. E era a Melanie. Mas eu tinha um problema. Ela não demonstrou interesse. Então, foi aí que todos os meus anos de brincar com Lego fizeram a diferença. Vou fazer algo que impressiona ela, mas que não seja esquisito demais pra deixá-la assustada. Ele vai chegar com uma escultura de Lego, né? Um dinossauro. Olha isso! Meu Deus, um dinossauro de Lego! Plano infalível. Depois de muito pensar, resolvi fazer uma carta. Claro, porque todo mundo conhece histórias onde você escreveu uma carta e tudo deu certo. É, isso não poderia ficar menos sexy, né? Ele brincou com Lego e escreveu uma carta. O dinossauro de Lego ficou sexy agora, de repente. Eu não coloquei nada sobre mim ou sobre namorar com ela e coisas do tipo. A carta era um quiz. Isso mesmo, com 10 perguntas e 3 alternativas. A, B ou C. Não vou escrever as perguntas, mas o assunto era sobre mim ou sobre o dia que nos conhecemos. Do lado da resposta certa, eu coloquei um número. Se ela respondesse tudo certo, os números iriam formar o número do meu telefone. Ah, foi legal, vai. Foi, parabéns. Foi muito criativo. Foi muito legal. Que país eu nasci? A, Argentina, 7. B, México, 8. C, Brasil, 9. E assim por diante. No Canadá, o telefone tem 10 dígitos, incluindo o número do prefixo. No meio da semana, eu fui até a casa dela e deixei a carta na caixa de correio dela. E esperei, esperei e nada. Havia se passado uma semana e nada do meu celular tocar. Pensei em milhões de possibilidades. Você também dificultou um pouquinho, né? Podia ser... Olha, se você acertou metade, tá aqui meu telefone. Ou ele podia ter escrito na carta: sei seu endereço, mas não sei seu telefone. Se você quiser me ligar, aqui está o número. Ou sei seu endereço e posso te destruir. E vou te matar. Até que em um domingo à noite, eu recebo uma ligação de um número desconhecido. Era a Melanie. Ela queria me ver naquele momento. Eu fui em um café, tipo Starbucks. A gente sabe onde você foi, cara. Foi no Tim Hortons. Isso. Encontrar com ela. A gente já é muito íntimo do Canadá aqui, cara. Coloquei minha melhor roupa, passei o resto do perfume que eu estava guardando pra esse momento e fui. Chegando no café, eu logo a avistei. Essa cena está cravada na minha memória como as crateras da lua. Que poético. Não é toda hora que consigo acessá-la, mas quando acesso, posso dizer que é uma vista, mesmo que distante, única. Ela estava sentada em uma mesa, mexendo no notebook e um papel do lado. Ela só me notou quando parei na frente dela. Ela baixou os óculos, me olhou friamente sobre os óculos, e empurrou o papel para o meu lado e perguntou: você fez essa carta sozinho? Respondi que sim, e ela ajustou os óculos, me olhou com um olhar mais doce do que antes e disse: essa foi a coisa mais criativa que eu já recebi na minha vida. Senta aqui, vamos conversar. Nessa hora, eu olhei para o horizonte e vi meu pai, isso mesmo, igual o Obi-Wan, consentindo e desaparecendo. E falando, né? Canadense. Fazendo aquele sinal, sabe, do Didi? Final. Eu namorei com ela por 4 meses. Terminamos, pois o meu visto iria vencer e eu precisava cruzar o Canadá de trem em uma viagem que iria durar 1 mês. Ah, e sim, né? Pra ir pro deserto. Uma viagem que me rendeu histórias ainda mais incríveis. Muito obrigado pela oportunidade de poder escrever essa história. É incrível como escrever as lembranças e tentar colocar todos os sentimentos em forma de palavra é muito bom. Obrigado a você, cara, por contribuir com mais esse episódio 50% good vibes que a gente tá tendo aqui. Sim. Até agora. Até agora. Que surpresas nos esperam. Cara, vai ser muito legal uma história que se passa no Canadá porque mantém a nossa audiência no Canadá engajada, né? Sim. Vou colocar no meu LinkedIn, que eu sou sucesso em Alberta. Labrador, pra mim, não é só um cachorro. Vai lá, lê a história 3. História 3 chama-se Idas e Vindas do Amor. Olá, Guga, Rafael e Caio. Meu nome é Letícia. Podem dizer meu nome, por favor. Moro Letícia. Em São Paulo. Letícia. Tenho 29 anos. Você tá dizendo o nome dela, por favor? É isso? Uhum. Moro em São Paulo. Letícia. Tenho 29 anos. eu posso continuar? Continue. E esse não é meu primeiro e-mail. Estou escrevendo hoje para contar a minha história para esse Dia dos Namorados. E como toda história de amor, ela tem um começo, um meio e uma continuação. E não é uma música do JQuest. KKKKK é uma coisa que as pessoas escrevem na internet depois que elas fazem um comentário mal educado. É só isso. Ah, seu carro é muito feio. KKKKKK. Não é? É legal se você pensar. É tipo você se tornar um japonês. Os japoneses são assim, né? Não, tudo não que eles é legal. Fazem... Não é legal. É quando assim, você não tem intimidade com aquela pessoa fazer uma piada. Aí, você faz uma piada que já não seria legal com alguém que você tem intimidade. Como dizer isso? Ah, nossa, como seu carro tá sujo e feio. Cara, às vezes o cara não teve tempo de lavar, sei lá. Aí você escreve isso. Nossa, como seu carro é sujo e feio. KKKKK. Porque ela tá tentando dizer que é uma brincadeira, mas na verdade ela sabe que foi um comentário mal educado. É, eu acho que não. Eu acho que KKKKK tem muitos usos. E um deles é justamente esse de não saber o que escrever. Não, é isso, cara. Pode ver. Pode procurar. Eu sei que parece estranho, mas olha na internet depois. Toda vez que tem KKKKK, é precedido por um comentário mal educado. Ok, vou observar. Capítulo 1, Tarde Outono, 2017. Era outono em São Paulo. Eu sempre gostei de ver o pôr do sol, principalmente no outono. Acho lindos os tons dourados e alaranjados colorindo as nuvens e refletindo nos prédios. Parece uma obra de arte pintada no céu. Uau. Mas naquela tarde de outono, havia algo que estava me fazendo sorrir. E não era apenas o vento gelado no meu rosto, combinado com o calor fraco daquele sol alaranjado. Era ele, Rômulo, o rapaz que conhecera há pouco tempo, mas que estaria prestes a mudar a minha vida para sempre. Nós nos conhecemos em um grupo do Telegram, sobre coisas de nerds. Quando ele me chamou para conversar, eu confesso que não estava nem aí. A conversa era boa e ele era bem inteligente, mas eu não queria me envolver com ninguém. E esse nem era o propósito desse grupo. Só estavam ali pessoas que queriam compartilhar conteúdos, na maior parte do tempo, relevantes. Enfim, boas amizades. Eram o suficiente para mim. Quanto menos problemas, melhor. E quantos eram os vácuos que eu dava no Rômulo naquelas nossas longas conversas? Muitas vezes, apenas visualizava e demorava horas para responder. Ou falava que ia dormir, mas continuava online. Nessa época, ele era soldado em um quartel. Então cabe dizer que ele foi um guerreiro nessa friend zone. Hahaha. Aí, comprovando sua tese. O hahaha é diferente do kkk. É, o que eu acho legal é que essa é uma história já pós-moderna, né? Porque ela fala assim, apenas visualizava e demorava horas para responder. Tudo bem, né, cara? Às vezes você não quer responder naquela hora. Eu acho super normal isso. É, ou falava que ia dormir, mas continuava online. Olha que traição. Que falta de educação, né? É, imagina antigamente, eu desligava o telefone e não ia dormir. É. Ok, né, cara? Você não é obrigado a se comunicar com a pessoa até dormir. Entretanto, naquela tarde, assim como o sol, mesmo que fraco, aquecia os pontos gelados da cidade, aquela amizade, mesmo que improvável para mim, também aquecia o meu coração gelado. Ele me fazia sorrir, me acrescentava coisas boas, me fazia ser melhor. Parecia uma história de romance, dessas que a gente lê em livros. Mas para mim, aquele romance era impossível. Eu não mencionei isso antes, mas ele era do Rio de Janeiro e eu de São Paulo. Isso não é impossível, vai. É, mas é um pouco mais longe que 50 quilômetros, né? Que o Lantejoulas nem conseguiu passar essa distância. É, não é igual a Arroio dos Ratos Porto Alegre. Mas é o que eu falo. Eu e a Patrícia morava em Brasília, ela morava em São Paulo. Era bem mais longe do que o Rio-São Paulo. Era o dobro da distância. Não é impossível. A gente já viu outras histórias aqui de amor que venceu a distância. Nós nos divertimos zoando um ao outro por causa das diferenças regionais. Bolacha e biscoito, cidade maravilhosa, cidade da garoa, etc. Mas eu, ansiosa que sou, sofria tecendo na minha mente situações e problemas que nem sequer haviam acontecido ainda. E eu não conseguia enxergar nessa história um fim que não tivesse alguém magoado e um coração partido. É, essa história de biscoito e bolacha é muito importante pra cariocas e paulistas, cara. Eles não conseguem superar. Eles levam muito a sério, né? É, impressionante. Só aceita, cara. Os dois existem. Tem várias outras coisas na vida que tem dois nomes. É, apenas coma. É, mandioca. A gente fala tantas coisas. A gente fala macaxeira, mandioca, aipim, não é? É. A gente tava falando aqui com o Brian, tangerina, mexerica, bergamota. Só tem mais de um nome. Cada lugar... Não tem um certo. Relaxa. Vai lá conhecer o Rômulo, soldado. E deixa chamar de qualquer coisa, que o gosto é o mesmo. Capítulo 2, tarde de inverno. Aquele dia, amanheceu gelado e chuvoso, mas não estava mais gelado do que a minha barriga quando embarquei naquele ônibus rumo à Avenida Paulista. Era inverno de 2017. Eu levava comigo um cachecol para me proteger do vento e a ansiedade dentro de um coração descompassado. Depois que desci do ônibus, entrei na estação do metrô, minhas mãos estavam geladas, minhas bochechas estavam coradas. Eu andava rápido e nem sentia mais frio. Foi então que eu o vi, me esperando em frente a um quiosque da Chili Beans. O quiosque da Chili Beans deu um mood romântico, né? Assim, moderno pra história, né? Foi sim. Aquele seria nosso segundo encontro. O primeiro havia sido na noite anterior, quando nos vimos pessoalmente pela primeira vez. Não aconteceu nada. Apenas conversamos, jantamos e demos boas risadas como amigos. A despedida foi um abraço e um beijo no rosto. Dois, né? Demorei pra me acostumar com o jeito carioca. E eu gostei disso. Ele estava dando um passo de cada vez. Você vê que ela usou uma artimanha de escritora aqui, né? Ela falou primeiro do segundo encontro, como ela estava nervosa, e aí, ao falar que era o segundo encontro, ela contou o primeiro. Foi, eu tô impressionadíssimo com esse e-mail, cara. Com a qualidade da redação. Então, nós saímos juntos do metrô e subimos para a avenida. Caçamos Pokémon no Parque Trianon, passeamos na Livraria Cultura e fomos ver a vista no vão livre do MASP. Eu sempre achei o MASP muito bonito. A vista do vão livre é espetacular, mas nada se comparou àquele pequeno gesto, tímido, mas cheio de sentimentos. O primeiro beijo que eternizou ali uma página da nossa história. O rapaz carioca não chegou como um príncipe num cavalo branco. Rômulo chegou como um cavalheiro. Me conheceu cheia de feridas no coração, mas me aceitou e me ajudou a superar, esquecer e recomeçar. Na primavera do ano seguinte, ele se apresentou para os meus pais e me pediu em namoro. Ali demos mais um passo. Estávamos escrevendo a nossa história. Rafael, se esse meio ficar bad vibes, cara, não vou mais deixar você fazer a pauta pro Dia dos Namorados. Ah, que isso, cara. Capítulo 3, tarde de verão. É engraçado quando você olha pela janela do avião, quando está decolando do aeroporto de Congonhas em São Paulo. É tudo cinza. Você não vê nada além da luz da asa do avião piscando no meio das nuvens. Mas quando atinge a altitude máxima, aquela imensidão de nuvens lá embaixo parece até algodão doce, e algumas tinham formatos de animais. Dizem que quando você vê bichos nas nuvens, isso significa que você está apaixonado, ou você tem tendência a ser um psicopata. Bom, eu tinha certeza que eu estava muito apaixonado. Quando o avião pousou no aeroporto do Rio de Janeiro, eu tive um daqueles momentos em que você revive uma cena do passado na sua cabeça. Lembrei do meu medo e insegurança de achar que aquela história nunca daria certo, e agora eu estava ali, desembarcando em solo carioca para conhecer a família do Rômulo, meu namorado. Eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Na verdade, tinha muito medo. É até engraçado que todo paulista tem receio de ir ao Rio e todo carioca tem receio de ir a São Paulo. O marketing entre essas duas lindas cidades é bem negativo, mas isso não impediria aquele amor de crescer. Logo eu, que tinha tanta insegurança, tantas incertezas, estava ali, fritando naquele sol de 300 graus. Sol maravilhoso que eu não via há dias na minha cidade cinza. Como eu poderia imaginar que dois mundos poderiam dar tão certo? Nós tivemos problemas, tivemos brigas, mas no final sempre nos acertamos. E essa ida ao Rio de Janeiro marcou mais uma etapa importante na nossa história. Capítulo 4, tarde de primavera. Primavera de 2018, quem diria? Depois de tantas coisas, tantos ajustes, expectativa, medo, ansiedade, certeza, e às vezes até incertezas, nessa primavera estaríamos comemorando um ano de namoro. Nosso romance, que no começo parecia impossível, estava se tornando cada vez mais certo. Eu e o Rômulo não nos víamos sempre, mas éramos tão unidos que quando eu caminhava pelas ruas frias de São Paulo, conversando com ele pelo celular, era como se ele estivesse ali ao meu lado. Nós fazíamos várias coisas juntos, só que separados. Igual aquela cena do filme The Lake House, quando Keanu Reeves leva Sandra Bullock para conhecer os prédios da cidade, mas eles estão em dimensões diferentes. Aliás, esse foi o primeiro filme que assistimos juntos, mas separados. Que simbólico, né? É. Você já viu esse filme? Não, nunca vi, mas pareceu legal, porque eles estão em dimensões diferentes. É legal mesmo. É, eu sempre gosto de filmes que têm mais de uma dimensão. Uhum. Tipo o Cubo. Ou o Hipercubo, né? Que tem mais de três. Exato. Mas sério, Cubo é muito legal esse filme, eu gosto muito. O primeiro ano da nossa história era para ser comemorado de uma forma romântica. Afinal, só nós entendíamos as dificuldades que enfrentamos e superamos para chegar até ali. Quando perguntei para ele onde ele iria me levar para comemorar, ele respondeu: "Ah, sei lá. Podemos ir no shopping aí perto da sua casa mesmo. Ou numa hamburgueria." Eu fiquei bem chateada. Pensei: poxa meu. Ela é paulista, né? E por isso que ela pensa: poxa meu. Poxa meu. Shopping? Hamburgueria? Eu amo hambúrguer. Mas esse é o nosso primeiro ano, tinha que ser especial. Então, eu decidi que assumiria o controle e eu mesmo ia bolar um cronograma para aquela data. Mas os dias foram passando e eu fui deixando para lá. Cheguei à conclusão de que não importava se fôssemos em um shopping ou uma hamburgueria. Eu estaria com ele e por isso seria especial. Sabe que eu comemorei uma data especial com a Emília numa hamburgueria de São Paulo, né? É mesmo? Qual? É, a gente comemorou 500 milhões de segundos juntos. Ah, que legal, cara. Isso é uma coisa que só você poderia fazer. Exato. E qual foi a hamburgueria? Foi no A Chapa. Tá, ótima hamburgueria clássica. É, demais. É. O importante é que foi caro. E o dia chegou, nosso dia. E o Rômulo veio para São Paulo para comemorarmos nosso primeiro ano de namoro. Era um lindo domingo ensolarado. Eu estava de calça, tênis e camiseta. Afinal, não precisaria me arrumar demais para ir no shopping ou em uma hamburgueria. Mas naquela manhã, quando o Rômulo chegou na minha casa, além de estar todo arrumado, pediu para que eu fosse me arrumar. Para mim, eu já estava arrumado. E que colocasse o meu vestido mais bonito. Eu amo vestidos. Tenho 30 modelos, risos. Tá vendo? Quando é educado, é risos. KKK, ah, quando é mal educado. Entendeu? É. Se fosse falando de alguém, nossa, ela ama vestidos, tem 30 modelos, kkk. Não, não, seria ela ama vestido, tem 3, kkk, entendeu? Entendi. Nossa, deve ser um shopping ou uma hamburgueria da hora, eu pensei. Mas eu não questionei porque não queria tentar descobrir e estragar a surpresa. Antes de ir para tal lugar, naquela manhã fomos na igreja juntos. E no final do culto ele pediu um Uber. Eu estava com muito sono. Então quando entramos no carro, eu encostei no banco e apaguei. Eu conheço bem a cidade de São Paulo. Mas quando eu saí do carro, eu realmente não sabia onde estava. Caramba, se ela estiver na Vila Dique, eu vou ficar muito chateado com você. E encontrar o Sereno, né? Esse é meu amigo Sereno. Não, o Sereno tudo bem. O Sereno aparentemente é do bem, né? Sei lá. Capítulo 5, Por Todas as Estações. É a música do Caio. É a música do Caio, exatamente. Em todos os trens, em todas as estações. Entramos em um prédio, eu não estava reconhecendo o lugar, mas quando comecei a olhar ao redor, vi cartazes na parede contando a história de um edifício construído há mais de 50 anos. Não podia ser, Rômulo só poderia estar de brincadeira com a minha cara. Eu acho que ele levou ela no Shopping Ibirapuera. Por que o Shopping Ibirapuera foi construído há mais de 50 anos? É um shopping velhão, ou Shopping Eldorado, talvez. Ah, o Shopping Eldorado é demais, cara. Adoro aqueles corrimões dourados. É uma máquina no tempo. É. Subimos pelo elevador e lá estávamos, no 46º andar do edifício que, para mim, é o mais majestoso de São Paulo. O Rômulo me enganou. Não havia nenhuma hamburgueria, muito menos shopping. Quando chegamos na recepção do restaurante, uma mulher muito bonita e elegante perguntou se tínhamos reservas. Quando Rômulo disse que sim e passou os dados, eu olhei para ele tipo, quê? É sério isso? Você acha que é nessa hora que a história fica picante, quando eles encontram uma mulher muito bonita e elegante? É, eu acho que essa é uma boa hora para você deixar a história picante, Rafael. Então, vamos lá. Quando chegamos na recepção do restaurante, uma mulher muito bonita e elegante perguntou se tínhamos reservas. Quando Rômulo disse que sim, ela tirou a roupa. E eu disse, quê? É sério isso? Posso voltar? É só isso? Ah, é só isso. E o resto fica por conta da sua imaginação. Antes de nos sentarmos no restaurante, fomos ver a vista. E sim, eu estava ali. O Rômulo sabia que meu sonho era conhecer aquele lugar. Então ele quis tornar essa visita ainda mais especial. Me levou para comemorar nosso primeiro ano de namoro em um dos prédios mais icônicos e imponentes da cidade de São Paulo. Nós estávamos no terraço do Edifício Itália. É um clássico. Tudo estava perfeito, tinha até um pianista, e não tinha como melhorar, foi isso que eu pensei. Até que o pianista tirou a roupa. Não, não é isso. O pianista era Richard Kleiderman e tirou a roupa. E tirou o seu paletó de lantejoulas. Antes de irmos embora, o Rômulo me levou mais uma vez para o lado de fora do terraço para tirarmos algumas fotos. Foi então que aquele rapaz que ganhou meu coração mais uma vez me surpreenderia. Depois que ele falou algumas palavras lindas, tímidas e sinceras, ele deu um passo para trás e aí meu coração já estava batendo tão forte que eu chegava a tremer. O Rômulo se ajoelhou. Os poucos raios de sol que escapavam por trás das nuvens naquela tarde refletiam nas pedrinhas de um lindo anel que ele segurava em suas mãos. E naquele momento, a 1,65m de altura... Não, a 165m de altura, nós, acima da cidade de São Paulo em sua essência de tijolos e concreto, estávamos continuando e escrevendo o para sempre da nossa história. A pergunta capaz de mudar a vida de qualquer pessoa, você aceita se casar comigo? Em meio a um choro de alegria e um sorriso surpreso, meu coração descompassado, minhas mãos geladas, naquele momento só existiam nós dois ali. Eu aceito. São as duas mais famosas últimas palavras, aquelas que a gente diz na certeza sem olhar para trás. As últimas antes de dar o primeiro passo para iniciar uma jornada épica. Vamos nos casar na próxima primavera e espero poder ter comigo esse grande amor por todas as estações que virão. Que bonito. Espero que essa história possa entrar no programa, pois também é uma declaração de amor. Um grande abraço e continue com um ótimo trabalho. Adoro o podcast, Letícia. Parabéns, Letícia. Aí você vê, não ficou bad vibes a não, história? Não, foi ótimo. Eu tô com medo da quarta história, mas foi ótimo. Suspense é uma coisa que você vai construindo, né? Pô, foi bonito. E parabéns pra Letícia aqui também de caracterizar, de escrever todas as paisagens. Realmente deu um clima aqui de a gente tá assistindo um filme do canal Hallmark. É, e ela em todos os momentos falou da luz, né? É, olha isso, falou das estações, terminou com a música do Caio. Isso foi mais importante. Parabéns, Letícia. Convida o Rafael pro casamento, kkkkk. Entendeu como se usa? Entendi, parabéns. Você é muito bom nisso, kkkkk. História 4, Tudo por Amor. Olá, meninos. Me chamo Adriele, tenho 22 anos e sou de Pinhais. Podem manter os nomes. Onde fica Pinhais? É, no Paraná. Que outras cidades existem no Paraná? Entra a música gaúcha. Cidades que são maiores do que Pinhais: Apucarana, Toledo, Araucária, Paranaguá, Guarapuava, Colombo, Fox do Iguaçu, São José dos Pinhais, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Curitiba. Você sabia que Pinhais não é a mesma coisa que São José dos Pinhais? Ah, não sabia. Pô, tô descobrindo aí, agora. Aprendemos isso. Viu? Você reclama da minha lista de municípios por população? É. Aprendemos uma coisa agora. Eu podia comprar uma passagem de ônibus errada, né? São José dos Pinhais é a sexta maior cidade do Paraná com 317 mil habitantes. E Pinhais é apenas a 14ª com 130 mil habitantes. Puxa vida. A gente tem que começar a falar das do Canadá também. Sim. Pra manter o engajamento. Pra aumentar a nossa audiência lá. Sim. A história começa em 2014, num departamento público de Curitiba. Eu tinha 17 anos e era estagiária há cerca de um ano. Eu era a própria Severina. Resolvia tudo. Sempre acontecia de trocarem os estagiários, pois os contratos eram de no máximo 2 anos. Numa dessas trocas, entrou o Sérgio, um garoto de 16 anos, todo atrapalhado. Eu e meus colegas treinamos ele, mas não adiantava. Ele não prestava muita atenção. Fazia tudo devagar, era perdido. Chegamos até a apelidar ele de Bolonha, pois ele era gordinho e muito atrapalhado. Cara, que cruel, caramba, Rafael. Que sacanagem. Tava tudo mó bonito até agora. Aí vem uma história de bullying. Bullying. Bullying com gordos. Uma vez, uma colega deu R$20 para ele comprar pão de queijo para uma comemoração. O preço unitário era abaixo dos 40 centavos. Ele não prestou atenção e pegou o dinheiro todo em pão de queijo. Chegou com tanta sacola que parecia que nunca acabava. E rimos muito. Rimos muito o quê? Ele comprou o quê? 40 pão de queijo? É, eu também teria essa dúvida, né? Se deu R$20 e falou, vai lá comprar pão de queijo, você volta com R$20 de pão de queijo, né? É, exato. O erro aqui, cara, não é do Sérgio. O erro é seu. É, mas sempre colocam a culpa no estagiário, né? É, ele chegou com 50 pães de queijo, by the way. Eu fiz a conta aqui enquanto você falava, porque eu não tava conseguindo fazer de cabeça. Tudo bem. Quando ele abria a boca, só saía besteira. Eu ficava brava com os absurdos que ele falava. Era conservador ao extremo. Exaltava a masculinidade e a igreja. Tudo era condenado. Sem contar que ele comia tudo que eu levava para eu comer. E às vezes reclamava por eu levar cueca virada com açúcar, sendo que ele preferia sem. um folgado de carteirinha. Eu espero que cueca virada seja o nome de um prato típico paranaense, né? É. E não que ela realmente levava cuecas pra ele com açúcar, porque eu também prefiro sem, nesse caso. Mas com a convivência, fomos nos amaciando e viramos amigos. Cheguei a adicionar a namorada dele no Facebook, que é amistoso. Que prova de amizade. É. E os convidei no ano seguinte para irem na minha formatura do ensino médio. Situação que não funcionou, porque ela foi preconceituosa e eu já era bissexual assumida. Não teve jeito, desconvidei eles. Cara, que história maluca! Maluca! É por isso que a gente pede pra vocês mandarem detalhes. Essas coisas tem que explicar. Não é do nada, assim. Ele foi lá, comprou pão de queijo. Ele é gordo. E é preconceituoso. Aí a namorada dele era. E aí... Caramba! Ok. Guardei o contato do Bolonha e seguimos nossas vidas. Éramos ex-colegas de trabalho, pois mudei de emprego e ele também. Nossos caminhos se desencontraram. Uma amizade que restava apenas em fotos. Não havia nada além disso. Fotos. Nunca tinha olhado ele com olhos de desejo. E nem ele tinha olhado assim pra mim. Ambos namoravam. Ambos não sentiam atração. E tudo bem. Tudo bem, então. Que história mais desconexa. Muito obrigado, eu adoro esse podcast. Em 2017, eu estava fuçando fotos antigas e achei uma foto nossa. Na hora, pensei em postar e marcar ele. E por impulso, eu fiz. Ele logo comentou a foto tirando o sarro, pois era uma foto da adolescência, onde ser bonito é privilégio para poucos, e a gente ainda estava com caretas. Naquele momento, eu quase infartei. Ele tinha emagrecido, crescido, estava de barba e tatuado. Parecia outra pessoa. Parecia um designer. Mandei mensagem e voltamos a nos falar. Ele tinha mudado. Não era mais aquele menino de cabeça fechada. Todos os dias nos falávamos e toda noite jogávamos Paladins, Point Blank e etc. Chegamos até a dançar virtualmente a música Time of My Life durante um X1. Mas havia um problema. A gente precisava do Caio aqui, hein? Primeiro que eu não tô entendendo nada. Assim, eu não sei o que é Paladins, nem Point Blank. É, não. Obviamente é um jogo online, né? E também não sei o que é dançar virtualmente uma música durante um X1. É, eu tô imaginando que é isso. Eles se encontraram, sei lá, no Second Life. Second Life? Em 2017? Mas havia um problema. Eu dava cantadas e ele não entendia. Eu elogiava, mandava imagem fofa. Já estava quase recorrendo a um carro de som. Eu queria beijar aquela boca, que outrora era só pra falar bobagens. E ele não entendia. É nessa hora que tem que tocar a Menina, do Netinho. Não, é nessa hora que entra a música pornô. Põe aí, Caio. Então um dia, eu comprei quilos e quilos de mortadela. E enchi o carro dele de mortadela. E a cama dele também, com várias fatias de mortadela pra mostrar o meu amor por ele. E quando ele abriu a porta do quarto, eu estava nua, coberta apenas por fatias de mortadela. E eu disse a frase, Bolonha, te quero. E ele finalmente entendeu. Ok. Um dia eu saí com minhas amigas e bebi uma quantidade razoável. Mandei uma mensagem pra ele dizendo que tudo que eu queria era ficar com ele. Ele ria. Eu disse que queria lamber a cara dele, sabor mortadela. E aí ele começou a entender que era sério. Nesse dia, eu mandei até nude, sempre escondendo o rosto, como prova de que não era zoeira. E a minha pele é da cor da mortadela. Então, cara, um dos motivos que me levou a escolher esse e-mail é que ele é muito da nova era, sabe? Sei. Ela mandou nude e eles nunca se beijaram. Ela falou que iria lamber a cara dele e aí ele começou a entender que era sério. Ela mandou um nude. Ah, e sem contar toda essa história com a mortadela, né? Quem fazia isso antes de 2017? Isso. É. Não, e os caras dançaram virtualmente a música Time of My Life. É verdade. É muito dos tempos atuais essa... É muito um sinal dos tempos. Há 10 isso. anos atrás, há 15 anos atrás, quando a gente falava assim, ah, no futuro os namoros vão ser assim, todo mundo achava um absurdo. E de repente, simplesmente é assim e foi normal. Ninguém percebeu. Ele me chamou pra uma festa dos amigos dele. Eu topei na hora. Ele disse que eu poderia dormir na casa do amigo dele. Na hora, já saquei que ele também queria mais que só beijos. Ele queria eu e o amigo dele. Não. Não, ela não disse isso. Eu e a mortadela. Queria mais que só beijos. Só tinha um problema. Eu não ia poder beber. Estava tomando antibiótico e é muito ruim ir numa festa e estar em outra vibe. Mas tudo bem. Meu objetivo era outro mesmo. Era se curar da infecção que ela tava. Sim. Ha ha ha ha ha! muito bom. Foi 1h30 pra eu chegar. Atravessei a cidade. Quando desci do ônibus, ele já veio me beijando. Foi maravilhoso. Pensei, 2 pontos. Vai ser só uma safadeza casual. Nunca mais vou ver esse menino de novo. Fomos pra festa, rolou muito beijo, abraço. Ele foi ficando bêbado. Teve uma hora que ele foi sentar no sofá e caiu, não contente. Quis... Claro que não contente, ele caiu. Quis me impressionar. Tudo que ela fala tem sentido, né? Tudo que ela fala tá correto. Quis me impressionar fazendo a lendária sarrada no ar. Qual é a lendária sarrada no ar? Existe uma sarrada que já é lendária e eu não sei. De fato, Rafael, a gente ficou pra trás nessa daqui. Ficamos muito pra trás. 1,86m de altura, 90kg, sarrando no ar e caindo direto numa mesa. A mesa quebrou. Ele derrubou tudo que tava em cima e eu rindo, sem conseguir ajudar. Ninguém se machucou. Vamos ler isso de novo com um saxofone de música pornô, vai. Um 1,86m de altura, 90kg, sarrando no ar e caindo direto numa mesa. A mesa quebrou. Ele derrubou tudo o que tava em cima. E eu rindo, sem conseguir ajudar. Ninguém se machucou. Muito bom. A gente tem que fazer uma música do Vando com essa letra. Sim. Foi ficando tarde, o amigo dele arrumou uma cama de casal pra gente e tinha outra cama de solteiro no quarto. Um amigo dele dormiu nessa outra cama e ele deitou comigo. Eu percebi que ele tava meio estranho, então beijei ele e começou o pega daqui, pega ali, transamos, mas foi tão diferente, parecia que tudo estava tão certo. Depois disso, fiquei com medo de ter gostado demais. É engraçado que o transamos veio quase, tipo, pega dali, transou, foi legal, né? E aí, de repente, já acabou. É. E o bom é que ela falou que foi diferente porque parecia que estava tudo tão certo. Então, o normal era transar e parecia que estava tudo errado. Não, era transar e ter vergonha depois, né? Foi a primeira vez que ela não sentiu vergonha do próprio prazer. Isso, ainda mais porque tinha um cara dormindo na outra cama. É, isso sim foi estranho. E aí nós descobrimos nosso verdadeiro fetiche. O voyeurismo. O voyeurismo sonâmbulo. Depois disso, fiquei com medo de ter gostado demais. Eu vinha de uma fase longa solteira, depois de um relacionamento longo e problemático, mas eu sabia que queria ver ele de novo. Quando percebi, eu estava na casa dele em todas as semanas seguintes. Enquanto ela estava pensando tudo isso, o cara da cama do lado estava pensando, putz, será que agora é um bom momento para eu levantar e ir no banheiro? Quando eu percebi, eu estava na casa dele em todas as semanas seguintes. Minhas amigas começaram a me alertar sobre ele. Talvez ele quisesse algo sério. Afinal, eu estava sempre com ele e nos dávamos tão bem. Eu ria e dizia que não ia namorar, não. Eu não entendi, por que não? Você entendeu? Por que as amigas alertavam? Que ele queria namorar, que isso é um problema, entendeu? Ah, ele quer ter sentimentos positivos por você. Isso, esse é o dia dos namorados da juventude. Sei. Entendeu? Ela transou na presença de outro cara, ela mandou nudes, ele deu uma sarrada no ar e quebrou a mesa, e o medo dela é namorar. Até aí tava sexy. É, agora não, tá trágico. E ela vai na casa dele toda semana, mas, porra, namorar é um passo sério demais, né? É, agora tá dramático, né? É. Entendi. Fui pensando em desculpas. Estava com medo de ir na casa dele e ele me pedir em namoro. Mas um dia, pós-noitada de bar com as amigas, ainda de ressaca, ele me disse que não estava bem. Estava se sentindo mal e na hora nem pensei. Combinei de ir direto do trabalho pra lá. Quando o pai dele abriu a porta e saiu me deixando lá, percebi. Era uma armadilha. Tinha música fofa tocando. Ah não, cara, que cruel. Que babaca. Tinham pétalas de rosa no caminho até o quarto dele. Olha que... Por que babaca, cara? Olha o que ele tá fazendo. Olha a crueldade que ele tá fazendo com ela. Ah, sim, entendi. Fui andando e abri a porta do quarto. Em cima de uma mesa tinha um buquê de flor e uma caixinha de aliança. Ele estava de terno e gravata. Ele ajoelhou e me pediu em namoro. Caramba, cara. Cara, que maluco. Assim, eu concordo com você que não é a coisa mais terrível do mundo o cara gostar dela e pedir em namoro. Mas, por outro lado, não parecia que estava indo nessa direção, considerando a maneira que eles eram nas semanas anteriores, né? Tipo, vamos transar na frente das pessoas e no dia seguinte o cara tá de terno no próprio quarto. Pedindo ali namoro. do lado do pai dele, né? Porque é o pai dele que abriu a porta. E era pra pedir em namoro, né? Nem em casamento. Com aliança. Essa que é a questão, cara. Chegaram vários e-mails, esse é só um exemplo deles. Chegou vários e-mails que contam uma história gigante de idas e vindas. E no final, a pessoa pede em namoro. E esse é o grande momento, entendeu? Sei. Pedir em namoro. É isso que virou. Como eu falei, ela mandou nudes, teve sarrada, quebrou a mesa. Tudo bem, agora namorar é um passo seríssimo. Sei, namorar é tipo casar. É. E casar é tipo comprar uma casa. É tipo fazer uma hipoteca de 30 anos. Não, casar é tipo ficar velho. Assim, no momento que você casou, é uma loucura. Entendi. Sei, casar então é tipo fazer um VGBL. É isso. Agora, essas outras histórias que você recebeu vão estar no seu blog de histórias que não entraram no programa? Sim, as melhores estarão lá. Comentadas por você? Sim, com comentários explicando por que elas foram selecionadas. Tá bom, vou continuar aqui então pra gente poder terminar e ir lá ler essas histórias. Em cima de uma mesa tinha um buquê de flor e uma caixinha de aliança. Ele estava de terno e gravata, ele ajoelhou e me pediu em namoro. Na hora eu aceitei, eu sabia que gostava dele, mas tinha medo do relacionamento. Depois disso, eu ganhei todas as flores que mereci, todas as declarações que desejei, todos os carinhos que eu precisei. Éramos melhores que Marshall e Lily, que Mondler, que todos os casais já inventados, Mondler é a Mônica e o Chandler, eu acho. Ah, sim. Somos até hoje completos um com o outro. Nossa sintonia é uma coisa que até agora não sei explicar. Nós hoje moramos juntos, temos uma gata linda chamada Brownie e estamos noivos. Certas coisas nunca mudaram. Ainda tiramos fotos de careta, ele ainda me faz rir que nem uma alpaca desbeiçada. Nós ainda dançamos a nossa música ao melhor estilo Dirty Dancing e mais que nunca, tudo que eu vou comer ele quer. Somos amados pelas famílias, dividimos os amigos e tudo corre muito bem. Ele escuta o GugaCast e eu acho que seria legal eu aproveitar pra dizer, aqui com a voz do Guga, Sérgio William, junho, é o nosso mês de tudo. Então feliz nós. Eu te amo demais. Obrigado por lerem a minha história. Isso foi horrível, cara. Mas, pô, parabéns, Rafael. Um programa de Dia dos Namorados 100% Good Vibes. Parabéns. É. Você tá aprovada. Não, 100% não, porque teve o Sereno, né? Esfaqueando uma pessoa no ônibus. Tá, mas ele tava do lado do bem, vai. Tá bom. Do bem, exatamente. Do retorno de bem. Caralho! Fechou! Obrigado por ouvir mais esse episódio especial do GugaCast, especial de Dia dos Namorados. A gente agradece a todo mundo que mandou histórias. E agora o Rafael, que tá aqui, coloca suas histórias que não entraram no programa, porque não cabem muitas, ainda mais quando tem uma história gigantesca igual a primeira. Ele vai colocar essas histórias no blog de histórias. A gente não tem um nome pro blog de histórias que não entraram no programa ainda. Certo, Rafael? Certo. São muitas histórias boas que chegam e muitas delas merecem ser publicadas e lidas pelos nossos ouvintes, que agora serão nossos leitores também. Então, muito obrigado para todo mundo que mandou história. O programa de hoje foi produzido por mim, o Gamafra, apresentado por mim e pelo Rafael, que tá aqui. Sim. A pauta foi feita pelo Rafael, nota 10, parabéns. Ah, muito obrigado. E como sempre, editado com muita competência pela Maremoto Podcasts, na figura do nosso querido e glorioso Caio Corraine. Se você quer saber mais sobre essas histórias, sobre esse programa, sobre as piadas internas, sobre tudo que a gente faz, lê lá o nosso wiki, wiki.gugacast.com, que é feito pelo nosso amigo Beto Aragão. A gente volta na semana que vem. Obrigado por ter ouvido mais uma vez. Adeus. Falou.